Só você que tá com frescura. Então, foi. Bom. Estávamos então no abismo. Vocês estavam na cidade de Passagem Interrompida, Broken Hitch, conversando com a Súcubo Mortalha Vermelha, negociando com ela para ela indicar para vocês qual que é a passagem, né? Qual que seria a passagem para a sexta camada, onde de acordo com a Ciri vocês tinham que ir para conseguir encontrar a chave de bronze. E durante a conversa com ela estava escondendo o jogo de vocês, estava escondendo alguma informação, ficou evidente, né? A Ciri tentou negociar com ela para ela liberar essas informações, ela foi soltando tudo a conta-gota. Aí o Murin se encheu o saco, foi pro lado de foi embora, né? Abandonou. Porra, essa Windows. Abandonou a fortaleza, né? Foi pro lado de fora. E lá ele começou a invocar o poder das runas, da runa de fogo. E começou a derreter tudo ao redor, subiu no telhado da mulher e começou a destruir o castelo dela. Quando o Murin fez isso, ela se espantou e quis saber mais sobre o que o Murin estava fazendo. E com a insistência de vocês, ela revelou que ela já tinha visto esse poder antes e que ela queria saber o que é aquele poder. E assim ele disse que é um poder que vocês, que poucas pessoas têm, que somente poucas pessoas nascem com aquele poder. Não é algo que se conquista, mas sim algo com o qual se nasce. E aí a Mortalha Vermelha explicou que a tropa do qual ela queria a amostra do sangue tinha um poder parecido com esse que o Murin estava manifestando. E por isso ela tinha ficado espantada, tinha ficado com medo de ponto de jogar todos os objetos de metal dela no chão, né, e ficou assustada. E aí ela disse que o Atropal tem um poder similar a esse que o Murin teve. Manifestou. Bom, de posse dessas informações aí, vocês então finalmente partiram do castelo dela e foram rumo ao rio Estige, guiados por um dos íncubos da Mortalha Vermelha. Vocês foram até as margens do rio Estige, onde aguardaram pela chegada de um barqueiro. Antes de dispensarem o íncubos, né, ele deu a informação a vocês de que vocês deveriam informar o destino ao barqueiro e pagar pelo transporte. E o pagamento. Ele sabe que tem um botão para ligar. E o pagamento teria que ser alguma coisa importante, alguma coisa pessoal, não uma mera moeda de prata. E aí vocês ficaram aguardando o barqueiro até que o barqueiro finalmente apareceu. Que legal, faz isso de novo. Olha que da hora, sobe um monte de carinha ali. Que engraçado. O barqueiro, ele finalmente apareceu, encostou a canoa ali na margem, estendeu a mão. Aliás, parou diante de vocês, encarando vocês. A Toph se aproximou e disse para ele que vocês queriam passar pelo Rio Vermelho. E aí o barqueiro estendeu a mão. E aí, um a um, vocês foram pagando seus tributos ao barqueiro. A Toph, acho que é o que maior menção, deu a sua memória de quando matou a Kyra. Ainda que sem querer, quando ela estava lutando com a Inanna, sem saber que a Inanna era a Inanna. E depois que cada um deu seu tributo pro barqueiro, e tinha que ser realmente coisas com as quais vocês tivessem alguma ligação sentimental de alguma forma, vocês todos entraram no barco. E aí o barqueiro deu aquele cutucãozinho com o remo na margem, e o barco flutuou pro meio do rio. Lembrando que a Lisbeth, quando foi entrar no barco, Ela tocou no barqueiro, pegou na mão dele para entrar. E aí foi tomada por um frio avassalador e caiu desmaiada, inconsciente, no fundo do barco. E a Toph estava usando seu poder de cura, canalizando seu ki na Lisbeth, para fazer a Lisbeth voltar à consciência. E quando você finalmente abre os olhos, Lisbeth, você contempla o céu, que já está num vermelho escuro do anoitecer que se aproxima. E você está no meio do rio. Vocês estão flutuando no meio do rio ali. E o barqueiro só deu aquele cutucão assim com o remo para afastar o barco da margem. E está deixando o barco ir à deriva pelo rio. Tá? Vocês estão ali no barco à deriva. E no fundo do barco tem um morto que tá ali também. Lembram disso, né? Sim, Time senhor. skip. Esqueci alguma coisa? Não. Acho que não. Ô Lucas, desliga tudo da tomada, conta uns 10 segundos, religa tudo de novo para ver se vai a coisa, hein? Só o monitor dele não tá dando sinal? É, o monitor ele aperta o botão e não vai. Mas a hora que ele liga, aparece. Tipo assim, da vida, o monitor aparece os hertz, os bagulho. Não, Ou só dá tela preta mostrou ele só? apertando um botão e não fazendo nada, mas nem piscando o LED. Pode ser falso contato, pode ser a fonte dele. Falar pra ele ligar direto na tomada, ao invés da fonte do PC. Se for o caso, pode ser a placa-mãe, a placa de vídeo dele que não tá dando sinal. Tenta também ligar o monitor direto na tomada, ao invés de ligar na fonte do computador, que às vezes pode ser a fonte do computador também. Se não for nada disso, aí fodeu, porque aí pode ser placa-mãe, pode ser placa de vídeo, pode ser um monitor pifado mesmo. Enfim, aí zicou. Qualquer coisa, tenta entrar pelo celular aí. Né? Pronto. O foda é que o PC dele, se eu não me engano, é a placa de vídeo integrada, tá ligado? Ele é um board, uma bosta, velho. Geralmente aquelas Radeon, sabe? Aí é horrível, velho. Porque se der pau na placa mãe, vai tudo. Aí tem que trocar tudo. Já era. Bom, e é isso. Vocês estão então. Alguém lembrou alguma coisa que deveria ter sido comentado, não foi? Não? Tem o fato de que a Mortalha deixou claro que conhece a mãe da Ciri. Ela Ou algo parecido. Não, deixou claro deixou. assim, que, tipo, que a família da Ciri, alguém é demônio, tá ligado? Isso que eu quero dizer. Ah, sim. É, ela não deixou claro Deixou que claro, conhece a mãe tipo, da Ciri, não. se é uma da. Eu me expressei errado. É, tipo assim, deixou claro que a Ciri é uma deles. Isso, É. ok. Tipo assim, se tem um pezinho aqui. Deixa claro que a Ciri é filho de Tinhoso. Cuidado Acho que que foi isso. vou chamar o Ojoara pra você, hein, Ciri. É Ojoara. nada. Por que essa bagaça que não fica Bom. no monitor hoje? Que foi, Di? Ah, o bagulho não fica fixado, saúde, no seu monitor, no sua câmera. Acho que agora foi. É que quando a Tamiris fala, apaga a sua câmera e aparece o íconezinho dela. Aí a hora que ela para, você começa a falar e alterna. Ah, tá. Ele tá alternando pra destaque, né? Pra quem fala. É. Inclusive no Jitsi, se você for na telinha de quem tá falando, por exemplo, né? Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso. Clica em cima. Ó, vou mostrar pra vocês que é mais fácil. Tá vendo minha tela aí? Estão vendo, né? Tá vendo aqui que tem um íconezinho de destacar a tela? Sim. Ó, quando você clica nesse íconezinho, ele destaca minha tela fora aqui. E aí, para qualquer outra tela que eu for, ela vai ficar destacada, vai ficar em cima. Por exemplo, se eu abrir uma outra aba aqui, ó, ela continua aqui. Então vocês conseguem ficar no Roll20 ainda vendo a carinha do mestre aqui. Só que Entendeu? Hã? Ah. Delícia, trocando uma ideia cortando aqui com a do Mickey. Bom. Rio. Stige. Pode voltar se eu pesquisar. No meio do abismo. É verdade. Rio Stige. No meio do abismo. Nas infinitas camadas do abismo. O trem passando. Caralho, cuzão. Vocês no barco. E quando eu digo vocês, são vocês. Mais um elfo. Um meio orc. E um dragonborn. Que resolveram acompanhar vocês. Ah, é, o elfo foi pro plano do Griel. Mas o dragonborn e o meio orc estão junto com vocês. Tá? O Kip. O Quert e o Kurama estão juntos. E mais aquele cadáver no fundo do barco. Exato, que eu tentei falar com ele. Tentou falar com ele. De que forma? Falar com os mortos, né? É tipo magia, né? Aham. Deixa eu só relembrar a magia como funciona. No caso do monge, tem um outro esquema que eu consigo, entre aspas, puxar a alma da pessoa, onde quer que ela esteja, ou localizar ela. E aí eu posso trocar ideia com o morto, mesmo se ele já tiver morrido há muito tempo. Certo. É tipo o Jonah Hex. Você nunca chegou a assistir, né, Gê, o Jonah Hex? Não. O Pissoca sabe, né, Pissoca? Ou não? Eu conheço um pouco, mas nunca assisti também. Só sei que ele tem um buraco na bochecha. Mas tipo, isso todo mundo. Chamado de covinha, né? Não, chama de boca mesmo. Entre as bochechas, né? Tá, ok. Você tem que fazer teste pra isso, Toff? Como é que funciona, hein? Não, acho que não. É só trocar ideia. Como assim acho que não? Descubra? Então, porque na descrição. Porque na descrição ela tá bem. Deixa eu abrir aqui. Drive do Monge Místico. Joga pro chat aí do Roll20 pra nós ver. Joga o quê? Joga no chat do Roll20 pra nós ver. Tem inteiro. Ó. Deixa eu abrir aqui. Ah, você tem isso na sua ficha. Tem, eu completei as fichas de todos vocês. Perdão. É só clicar lá e jogar pro Roll20. Por que o Griel tá no meio do rio? Griel no meio do rio? Eu vou tomar banho. Ele viu esse barqueiro, ele achou que fosse um dos Argonauts. Né, falou que era subir. Quelo. Qual que é o nome do poder aí? É conexão espiritual. A partir do segundo nível, sua espiritualidade está elevada ao ponto de você conectar com o mundo. Você pode usar a magia com os mortos livremente. Você também é capaz de enxergar a borda do planetário e criaturas que ali estiverem. Você tem vantagem em teste de persuasão e intimidação a lidar com espíritos. E tem resistências. Que isso, mulher? Em testes de resistência contra poderes de espíritos atormentados, sombras, aparições, fantasmas e outros. Aí eu tenho um outro esquema que eu não lembro onde que é, que fala que isso, eu consigo mulher? Puxar uma alma. Que foi? Que é isso, cara? Mulher? Denise veio aqui do meu lado e meteu o dedo no meio da minha cara. E aí tem um outro esquema que eu não lembro onde que é, que acho que já é no nono nível já, que eu consigo conversar com mortos, que era tipo um upgrade disso aí, de qualquer era, de qualquer época. Alguma coisa assim, agora eu não lembro onde foi que eu vi. Aqui, ó. Regência espiritual. Clica no balãozinho de diálogo dele. Deixa eu ver se tá aqui. No título, do lado do título tem um balãozinho de diálogo, sabe? Clica ali. Acho que aqui... Aqui não tem na ficha, na região espiritual. Tem só na... Na ficha lá, quer ver? Ao atingir este nível, você pode ter domínio sobre o mundo espiritual quase como um deus. Você pode enxergar as almas em seus corpos ou através do planetário e astral. Você escolhe quando sem gastar ação. Você também é capaz de julgar os atos das almas, puni-las e fazê-las reencarná-las ou direcioná-las para algum plano pós-morte que escolher. Também consegue convocar qualquer arma que esteja em qualquer plano de existência. A alma terá direito a um teste. Qualquer alma ou fantasma similar sofrerá o dobro de dano causado por qualquer de seus ataques. Você também tem a habilidade de restaurar uma alma quando estiver que esteja fragmentada. Tá, e você já tem esse poder aí. Bom, sim. Primeiro de tudo, você abaixa do lado do corpo ali do cadáver e faz o quê? Caramba, amigo, faz quanto tempo você tá aqui, hein? Ele não responde. Você é um... Oi, amor? Será que você poderia nos ajudar? Sem resposta. E continua lá inerte. Você olha e parece que fazem eras que ele tá ali realmente. Quando eu falo isso pra ele, será que você poderia nos ajudar? Eu encosto nele e tento encontrar a alma dele. Tá. Eu vou me arrepender muito, mãe. Você para. Deixa eu abrir já um pouco de percepção de que aqui. De que aqui. Tá. Bom. Joga percepção aí. Vamos ver. Ok. Cadê? Well, perception. Ele tem direito a um teste, né? Já. Sim, ele tem um. Se for o caso, ele tem um teste de sabedoria. CD8, mas. No meu caso é o meu teste, né? Que é dificuldade 31 de sabedoria. Certo. Isso, a dificuldade é pra resistir aos seus poderes. Tá. 48. Você toca ele. E aí tenta localizar a essência vital dele. Certo. Hoje, pelo aspecto dele, ele parece ser um humano, um demônio, ou não dá pra saber? Tá mais pra humano, porque ele não tem asas, não tem rabos, não tem nada disso. Tá, nenhuma dessas características que são comuns aos demônios. Tá. Peraí. Vocês conseguem ver minha tela direitinho, né? Não, deixa eu, ao invés de usar a tela aqui, deixa eu fazer o seguinte. Ô, Gê, eu quero rerolar meu teste usando o Ki e ficar com o segundo valor. Eu achei que foi bem baixo. Tirei um 7 e um 4, acho que foi. Vou rerolar. Tudo bem. Ah, 54. Bem melhor. 6 a mais. Tá. Vou mandar uma imagem aqui no Roll20 pra vocês. Você consegue sentir a alma dele. 54 você consegue perceber em outros planos? 54 no mesmo planeta. Mesmo planeta, não em outros planos, né? É, nesse caso aí a gente tá em planos, né? É. São dimensões, são universos diferentes, né? não são planetas. Bom, só que você consegue perceber. De alguma forma, você consegue sentir que a alma dele ainda existe. Isso você tem certeza, Toph. Certo. Você não sabe em que lugar essa alma dele tá, mas você consegue ter um vislumbre da alma dessa figura. Ele de fato é um humano. Você enxerga esse humano... ele está numa pose estática. Parado. Completamente inerte. Como que petrificado. Você enxerga ele como se você olhasse para ele através da lente, de uma lente de cristal. Uma lente de vidro. Um vidro azulado. E aí quando você se concentra para tentar perceber mais detalhes dele, tá? Sua mente começa a se afastar dele, seu ki começa a se afastar dele. Se afasta o suficiente para você perceber duas coisas. Esse ser grotesco, bizarro. Tá vendo aí no chat? Esse ser tem um cordão de ferro, certo? E pendurado, atado a esse cordão de ferro, assim, na altura do peito dele, você vê que ele tem uma opala lapidada. Uma joia azul. Pera, eu não entendi. Esse cara que você mandou, ele tem um bagulho preso na opala, uma corrente presa na opala. Então, pingente de opala. Tá. Posso assumir, então, que ele tá, a alma dele tá presa com alguém. Sim. Tipo a gente. Exatamente. Tá. A alma dele está presa. Dentro de uma joia que tá no pescoço dessa figura aí. Mesmo ela estando presa, eu não consigo convocar ela? Não. Não? Tá. Não. Dessa forma, não. Nem contactá-la. Beleza. Opa, tem alguém chegando. O Champs. E aí, Lucas? E aí, tive que entrar aqui no, pelo celular mesmo. Vixe. Vou ver se o pessoal... Deixa o PC ligado aqui, vou ver se consigo ligar, mas meu monitor, ele tá meio... Acho que ele foi pro saco. Putz, que pena. Ele já tava demorando pra ligar, ele já ficava piscando, desligando. Não sei se isso era sinal de alguma coisa. Então já estava condenado já. Ligar. Eu acho que agora ele foi. Aí agora tem que correr atrás de outro monitor. faz parte. Um pouquinho, então só... talvez os próximos jogos vai ter que ser tudo pelo celular, mano. Não, tranquilo. De boa. Fica sussa. É. Bom. É uma pena. Esse pobre homem aqui, a alma dele está presa numa joia de um ser, parece um minotauro, não sei definir muito bem o que é. Então acho que a gente não vai ter ajuda aqui. E aí, o que vocês fazem? Quert, é muito longe até a entrada da onde a gente tem que ir? Eu não sei. Você sabia da existência desse barqueiro? Sim, barqueiros do rio Estige. Todos conhecem. Você são... poderia ter falado pra gente antes, né? São seres sinistros. Barqueiro, né? São seres sinistros. Não se pode confiar neles. Você viu o que aconteceu com a Lisbeth? Ela só tocou ele e desmaiou. Sim. A gente tá num lugar que a gente desconhece tudo. Acho que você vai ser o nosso guia principal aqui embaixo, então. Corte bonzinho, corte amigo, corte ajuda. Mas você deveria ter falado que existia esse barqueiro aqui, né? Seria mais fácil, a gente não precisava ter passado pela mortalha. Eu acho a mortalha mais confiável que barqueiro. Barqueiro é estranho. É. Olha pra ele. Quando ele fala, olha pra ele... O barqueiro, ele tá em pé, na popa da canoinha, na popa do barquinho. Certo? E ele tá segurando o remo assim pro alto. E parado, estático, fitando vocês. Vocês tentam ver o rosto dele, mas vocês não enxergam rosto algum. É como se o rosto dele fosse composto apenas de escuridão. Vez ou outra, vocês conseguem no máximo vislumbrar o brilho do que seriam os dois olhos dele. Ele tá parado, estático. Encarando vocês. Vocês estão vendo isso, né? Eu pergunto pro pessoal que tá assistindo o pay-per-view. Engraçadinha. Agora temos dois Murin. Ah, o cinza será quicado. Ah. Será que o barqueiro não tá esperando a gente falar o destino pra ele? Por isso que ele tá olhando pra nós com essa cara? Não faço ideia. Nunca vim por aqui. Talvez. É, o Kandang falou que a gente tinha que falar o destino pra ele, né? Bom. E a gente só entrou. Na verdade, eu falei que a gente queria passar por esse rio vermelho. Mas a gente não disse até onde. Acho melhor a gente especificar, né? Porque senão ele vai ficar passando pelo rio eternamente. A gente vai ter um problemão. Ok. Barqueiro, queremos ir até... Acho que é Fortaleza do Minotauro no quinto círculo. Isso, Fortaleza do Minotauro. Quinta camada. Na quinta camada. Por favor. Acho que é isso. Tá, peraí. É do touro, estão... não? É, então, Fortaleza do Touro, alguma coisa assim. E aí, qual que é o destino que vocês pedem pra ele, então? Barqueiro, gostaríamos de ir até a quinta camada na Fortaleza do Touro, por favor. É isso, né, que a Mortalha falou, né, Jean? O Di não lembra. Quando você fala isso, o barqueiro põe o remo assim à frente, gira o remo, bota o remo na água e começa a remar lentamente, pacientemente, como se ele tivesse todo o tempo do mundo. E com essas remadas lentas e morosas dele, o barco começa a ganhar velocidade. Velocidade. Tá faltando falar o caminho. O barco começa a ganhar velocidade, ficar cada vez mais rápido. Tá? E aí vocês veem, conforme vocês vão andando pelo rio, né? Vocês vão vendo as paisagens ao redor se modificando. Certo? Aquelas planícies dando lugar a montanhas baixas, mas extremamente pontiagudas. A campos de batalhas, no qual Batezu e Tanaris lutam eternamente. Vez ou outra vocês veem alguns demônios sendo atirados ali no rio. E... vez ou outra... Vocês veem essa cena que tá aí no Roll20 de vocês. Vocês veem também. Mãos se projetam para fora do rio assim. Tentando buscar algo. E começam a afundar. Assim. Tentando buscar a superfície. Em desespero, em agonia. Se contorcendo como se estivessem em sofrimento. E afundam completamente de novo no rio. Chega um determinado ponto. O barco, ele começa a ir para a margem direita do rio. E aí vocês veem que o rio, ele se bifurca. Sai do rio principal, sai um braço mais estreito. Certo? Mas igualmente tenebroso. E é esse braço de rio que o barqueiro toma, conduzindo vocês por ele. Quando vocês estão indo na direção desse braço de rio aí, já se passou cerca de uma hora aproximadamente. E vocês navegam por esse braço de rio por cerca de mais uma hora também. E aí vocês começam a escutar um som que difere dos sons que vocês estavam ouvindo ao redor, dos sons de gemidos, de sofrimento, as lamúrias de dor. E os sons de batalha que vocês estavam ouvindo. Vocês começam a escutar dois sons diferentes. Primeiro som. o som de metal sendo forjado, martelado em bigornas de forjas, e um chiado muito alto, muito forte. Como se uma tempestade violentíssima estivesse se aproximando de vocês. Vocês fazem alguma coisa ou só seguem viagem? Mano, a gente pode fazer alguma coisa nesse período aí? Podem. Eu vou querer fazer o meu esqueminha lá da Runa da Mente. Você vai ficar meditando, então? Isso. Tá, ok. Bom, quando a viagem começa, depois de uns 20 minutos mais ou menos que o barqueiro começa a remar, e aí vocês percebem que a coisa vai ser demorada, então aí vocês veem a Ciere se recolhendo a um ponto mais afastado dos demais no barco ali, sentando, fechando os olhos e entrando em concentração, e ela fica meditando ali. Quando ela faz isso, vocês percebem um brilho tênue da Runa da Mente brilhando no corpo dela. Mais alguém tem alguma ação? Ô, Jeff. Que susto. Eu vou começar a fazer um treinamento com a Runa da Alma também. Certo. Tá. Então eu vou me sentar num cantinho ali. Uhum. E tentar concentrar, tipo, projeção de alma. Tipo uma projeção astral, mas como se eu estivesse tirando minha alma do corpo e retornando ela no corpo. Estendesse a minha alma pra fora do corpo e voltasse ela pra alma. O corpo. Todo mundo quer ser a Toph. Entendi. Beleza, beleza. Então aí o Murray senta numa das cadeirinhas ali do barco também. E também entra em meditação. Toph, você que tem percepção desse tipo de coisa, você sente a alma do Murray vívida, forte. Em determinados momentos você sente ela se aproximando de você e se afastando do corpo dele próprio. Mais alguma ação? Eu quero ficar com os meus sentidos de percepção tipo no ápice para poder sentir alguma ameaça iminente ou o próprio vazio ou a tormenta pelos planos que a gente passar. Certo. E tentar gravar o caminho que a gente está fazendo. Ok. Beleza. Você Bom. Sentiu outra coisa, Thor? No cu não, caralho! Eita. Eu pergunto assim. Ei, Thor. Desculpa atrapalhar a sua concentração. Eu vi que você tava conversando com essa pessoa aí. Que ela tá dormindo? Esse morto aqui? Não. Ele tá aqui há eras já. Só que a alma dele tá com outro ser. Provavelmente ele fez um pacto e tá acorrentado a alma. Igual o Mur com o Neron. Ficava as almas, uma conectada à outra. E aí eu não consegui trazê-lo de volta. Por que ele continua no bar? É só o corpo. Esse corpo tá aqui aparentemente há eras. E talvez o tempo passe diferente aqui. Ou esse barco tem alguma coisa bem diferente. Ou talvez era o antigo barqueiro, não sei. Eu pensei nisso. E aí eu vou só aproveitando a paisagem. Até o final. Ok. Beleza. Ou alguém ofereceu a alma como passagem pelo barqueiro e ficou. Pode ser. Tipo assim, eu dou minha vida pra você me tirar daqui. Aí o cara morreu e ficou. Como, eu te dou a minha vida pra eu não morrer pra quem cara ali e morre. Ah, então, a vida é a vida, a alma é a alma, né? É. Tem um porquê. Bom, o chiado ele vai ficando mais forte. E aí, subitamente, no alto do barranco direito, vocês escutam uma gritaria. Sons de uma briga, de uma luta. E uma gritaria, tá? Vocês ouvem sons de pancadas, e vocês ouvem gritos da luta, e depois de alguns segundos vocês escutam gritos de dor e de desespero. E escutam alguém no idioma dos demônios, no idioma abissal, implorando por piedade. Caralho. E aí vocês vêm. É. Aí vocês vêm. São 8 demônios. 4 de cada tipo desse daqui. Estão vendo aí? Uhum. 4 de cada um desses. Eles estão irritados, discutindo entre si e carregando um nono demônio. Um desse tipo aqui. Corpo humanoide, face porcina, cascos como se fossem de cavalos, mãos com 5 dedos, tipo de humano, só que com garras afiadas, barrigudo, rechonchudo, com presas proeminentes e pequenas asas em suas costas. Ele está sendo carregado pelos outros demônios até a margem do rio, implorando por piedade, implorando por misericórdia. Ele grita, não, não, não, por favor, não, não, não, não, no rio não, socorro, socorro, não, não. Os outros 8 demônios não se importam com as palavras, com os pedidos de misericórdia dele. Eles arrancam as asas dele a sangue frio. Eles se juntam, puxam em 4 ali, arranca a asa dele, ele grita de dor. Aí eles erguem ele no alto, acima das suas cabeças, e o atiram no rio, logo à frente de vocês. Já, nesse meio de tempo, eu viro pra Ciele e pro Murin em específico. Uhum. Eu falo baixinho pra eles. Me respondam com toda sinceridade. Vocês já viram ou ouviram um demônio implorar por piedade? Ou implorar por qualquer coisa. O quarto implorou. Ok. É o que basta. Jé, se, porventura, os caras fizerem, tipo Power Ranger, jogar o cara, virar as costas e sair fora, eu quero tentar puxar esse maluco pro barco. Porque demônio, não, na minha concepção, eu aprendi com o Quert Cassiere que demônio, e obviamente Kainana, que demônio não pede esse tipo de coisa. Se eles fizerem isso, tipo assim, eu tô vendo, os caras jogou, virou as costas e foda-se. A hora que ele for cair, eu quero tentar usar alguma runa pra puxar ele pro barco. Se porventura os caras ficarem e olharem ele cair no rio, eu não vou fazer nada. Pelo menos os caras se afastarem da base, da margem do morro, tá ligado? Ok. Ok. Bom. Os 8 jogam ele. Arremessam ele. E ele vai em direção ao leito do rio. Tá? Com tudo. E aí, quando ele tá mais ou menos na metade do caminho, eles começam a virar as costas e ir embora. E aí ele vai com tudo na direção da água ali. Ok. Eu uso. Você vai fazer alguma coisa? Descreve. Sim. Sim. A hora que a Ciri responde pra mim que o Quert fez isso, eu imediatamente lembro da Inanna e realmente das coisas que são diferentes do mundo. Ele pode ser a exceção também. E eu uso a runa do controle pra fazer uma queda suave e ao mesmo tempo uma força de atração. Como se eu puxasse ele pra mim. Como se eu moldasse a gravidade a meu favor, saca? Deu pra entender? E se eu fizer um inverter gravidade? Resumindo. Ao invés de cair pra baixo, cai na sua direção. É, pode ser, mas acho que é mais fácil explicar, exato. Certo. Ok. Eu quero usar o meu poder normal, sem extravasar, tá? Sem extravasar. Certo. Mas me descreve com mais detalhes. Qual que é a sua intenção? O que você está pretendendo fazer? A minha intenção é, a gente está num lugar totalmente incomum, certo? Onde basicamente 99,9% dos seres que aí habitam são maldade pura. Eu aprendi que existe 1%, 0,01% de pessoas boas aí, de seres bons aí. Então esses seres seriam de grande valia pra gente nesse lugar. Seja pra, pra locomoção, pra passar desapercebido e coisa do tipo. Um aliado em potencial, assim como o Qwert no Zé e o Kurama, entendeu? E alguém que é próprio daí mesmo, talvez saberia. Ô, Bautista. E alguém que seja próprio daí, nativo daí, saberia nos ajudar melhor, talvez. E o fato dele gritar por piedade não me remete a um demônio ou mal. Eu nunca vi isso, tá ligado? Uhum. Certo. Acho que demônios são maus e não clamam pela própria vida. Tudo bem, mas você ainda não me escreveu exatamente o que você vai fazer. Mas eu falei, é puxar ele pro barco. Tá. Eu sei que depois disso, ele vai ser um passageiro a mais no barco que não vai ter pago a passagem. Ok, isso eu tô ciente. Saca? Mas se a gente conseguir, eu conseguir fazer com que ele pague a passagem e nos ajude, ok, essa é a finalidade. Senão eu tô caindo no rio. Lógico também, levando em consideração que por ele ser daí, ele não quer cair no rio nem fudendo. Ele pode ser mal até o osso, né? Bad to the bone. É um risco que eu estou ponderando. Quanto você tem de runa de controle? Runa de controle, eu tenho 22 já. 22. Tá, dá pra carregar 200 quilos com isso. Usando os 22. Quanto pesaria um? Esse bicho é pesado, hein? Tá. Com a descrição que você me deu, eu vou fazer o meu melhor. Preciso de uma informação extra. Você vai usar em que nível a sua runa? No 22º mesmo. 22º mesmo. Aham. Uhum. Tá. Ok. Certo. Beleza. O que acontece é o seguinte. Ele despenca na direção do rio. E quando os outros começam a virar as costas, você ativa a runa do controle, então, para controlar a queda dele, para fazer com que ele venha na sua direção. Tá? Você ativa a runa do controle, ela brilha nas suas costas ali, né? Onde você marcou os chakras lá, né? E ele diminui a queda dele, diminui o ritmo. E aí você sente que ele é muito pesado, muito pesado, muito pesado. Você quase deixa ele cair na água. Ele para a poucos centímetros da superfície do rio. Coisa de 1 ou 2 palmos de altura. E aí você se concentra e você começa a puxar ele na sua direção, utilizando a runa. Tá? Ele é pesado, então você vem puxando ele bem lentamente. Ele... O que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele fica desesperado, assustado. Sem entender o que está acontecendo, ele começa a se debater no ar ali, desesperado. Quando ele faz isso... Ele ainda está concentrado? Continua concentrado, né, Ciri? Ou você parou? Acho que o Murin e a Ciri continuam. Ciri, Murin... Continua. Não respondeu, continua. Eles responderam, né? Provavelmente eu vou continuar isso a viagem inteira. Provavelmente a gente vai continuar assim a viagem inteira. Sim. Acredito eu. Beleza. A gente vai ficar desse jeito. Até acontecer alguma coisa que nos force a sair do... Ou caso, porventura, aconteça alguma coisa que nos force a sair da concentração. Um ataque, uhum, alguma coisa assim, mas... Sim. Imediato a gente vai ficar assim até a viagem toda. O meu, eu consigo fazer duas coisas, amor, pelo que eu fiz ou não? Quanto tinha dado o seu teste? Eu tirei um 20 natural, falar a verdade. Ah, é. Quando eu fiz. Foi no começo da última sessão, né, que você rolou o teste. Isso. Antes de a gente começar o jogo. É, que eu achei que ia dar pra fazer na última, mas não deu. Tá. Fazer outra coisa? Não, não, porque senão acaba quebrando sua concentração e você tá no início de um processo. Tá. Entendeu? Então... É um momento que precisa da sua atenção total. Beleza. Então, no momento, eu vou ficar concentrado. Ok. Ele começa a se debater ali, assustado. E aí vocês vão vendo as mãos... Alguém caiu? A D. Pegou outro notebook. As mãos saindo de dentro do rio assim, tentando agarrar ele. É, então, já que eu percebi que o pessoal não tá... O pessoal que eu queria não tá... Serim, eu preciso da sua ajuda. É, envie uma mensagem para este ser e diga que estamos ajudando. É, se você souber falar em Epsal. Eu, assim, não faço ideia. Ok, eu mando mensagem para ele. Aquieta-te, estamos tentando te ajudar. Ele, o que é isso? O que é isso? E ele vai ficando mais calmo. Eu consigo agora trazer ele mais próximo? Sim, ele já tá indo próximo de você. Assim. É, tem algumas perguntas para fazer. Tem algumas perguntas para fazer. Dependendo de sua resposta, você cairá ou ficará salvo. Ele para assim, ele olha assim, ele vê o barco. Vê vocês ali no barco, vê você manipulando a rune. Trazendo ele na sua direção, ele meio que entende. Usa esse fone aqui que ele... Sim, qualquer coisa. O que você quer saber? Não me solte. Por que você está clamando por sua vida? Mas não é evidente? Quem não clamaria pela própria vida? Demônios não clamam por vida. Por que queriam te matar? Você os traiu? Você deve entender muito pouco sobre demônios, então, garotinha. Porque a gente implora por nossas vidas, sim, o tempo todo. Não traí ninguém, não. Eles estão errados. Eu sou só uma pobre vítima. Mentindo. Você está mentindo. Não. Você está mentindo. Sinto muito. Você cai. Não! Vai soltar ele? Eu sei que ele está mentindo. Aham. Bom, você tem uma chance, então. Se você nos trair, você cai. Tá. Não me solta. Eu trago ele até o barco. Pessoal, estou trazendo uma pessoa que talvez possa nos ajudar. Talvez. Então fiquemos de olho, ok? Ok. Subitamente o barco para. Cessa seu movimento. Como se tivesse sido ancorado. E aí você vai trazendo o demônio lentamente, né? Ele vai flutuando assim, quase que relando ali na água. As mãozinhas tentando agarrar ele. Até que ele vai chegando assim na proa do barquinho. E aí eu vocês paro. Vêm... Parou? Sim. Ok. Onde a gente está? Você tá perguntando pra ele? Sim. Na mente ainda. Aqui vocês estão próximos dos lagos de ferro derretido, de ferro fundido. Ele disse que a gente está próximo do lago de ferro derretido. É aqui que a gente tem que estar mesmo? Eu não faço a mais puta ideia. A Toff lembra, Gê? Porque eu não lembro. Vocês tinham que ir para a quinta camada. Isso significa que estamos na quinta camada? Quinta camada? Não. Vocês estão na planície dos portais. Nos infinitos portais. Pazúnia é o nome desse lugar. Não, ainda não. Quinta camada? Por quê? E por que o barqueiro parou? Barqueiro? Ah, não. Ele vem aí. O barqueiro ele vai passando entre vocês ali no barco. E vai até a proa também. Ele chega na proa, ele com o remo numa das mãos, ele põe o remo assim na frente dele. Entre ele e o demônio que tá flutuando. Pronto, a sua passagem está aí. Basta que você entregue algo para ele para subir a bordo. A gente não pode fazer um acordo diferente? Você não pode me colocar de volta lá em cima, não? Ou você entra ou você cai. Não. Dando uma oportunidade de salvação. Mas eu não tenho nada comigo para oferecer para ele. Droga, me devolve ao barranco, por favor. Você não vai querer nos ajudar? Ok, então. Eu dou um empurrão nele pra margem de algum rio já. Joga ele em algum barranco qualquer? Ou deixa ele flutuar? É. Não entendi. Algum barranco qualquer. Eu faço o controle inverso. Tá, ok. Ele vai se afastando. Conforme ele vai se afastando, o barco ele volta lentamente a andar. E o barqueiro ele volta pra popa do barco. E volta a remar. Ok. O que você faz com ele? Eu deixo ele lá. Deixa ele? Eu achei que você pudesse nos ajudar, mas infelizmente não. Ele fica... Você põe ele no topo, você põe ele embaixo? Descreve aí pra mim, me ajuda. Embaixo, na margem do rio mesmo. Na margem, tipo, ele ia cair e tá na margem do rio. Se caso os caras voltarem, vê que ele, de alguma forma ele não chegou a cair no rio mesmo. Entendeu? Tá. Ele fica agarrado ali ao barranco e aí ele começa a tentar escalar. Tá, ele vai tentando escalar ali, desesperado, em pânico ele tá. E ele escorrega, quando ele escorrega ele se agarra ali, em desespero pleno. E aí tem uma hora que ele quase cai dentro do rio. Tá, e quando ele quase cai dentro do rio, ele se agarra assim com força no barranco, numa pedra. E aí você percebe que a pedra ela vai soltando lentamente. A pedra vai soltando e ele começa a chorar. Eu dou um último empurrãozinho. Sério? Ah, pra subir. É. Tá. Ok. Beleza. Você dá o último empurrãozinho pra ele subir. E aí, você vê. Ele vai se agarrando à pedra, se agarrando um pouquinho. Aí ele termina de subir. Sobe lá em cima na margem. Tá, ele tá sentado na margem, respirando aliviado. Aí ele se levanta, ele olha para um lado. Olha para o outro, olha na direção do barco. Aí ele olha na direção de onde vieram os demônios que jogaram ele na água do rio. Tá? Ele olha naquela direção, aí ele chacoalha a cabeça negativamente. Aí ele, você vê a distância, ele fechando os olhos, ele juntando as mãos assim à frente do peito. E aí ele desaparece. Você deixa de sentir a presença dele, Toff. Uhum. Pessoal, desculpe pelo pequeno atraso. Achei que pudéssemos encontrar um aliado aqui, mas eu senti muita mentira nas palavras deste ser e preferi não confiar nele. Bom, continuemos o curso. Sem crise. Vocês viram isso, tá? Todos vocês viram isso. Mesmo ó, a Sierra e o Murray, nesse momento aí, vocês conseguem abrir o olho observar por alguns momentos, alguns instantes aquilo que aconteceu, sem interromper a concentração de vocês. E aí quando termina, vocês retornam para a concentração, para o treino mental de vocês. Dá tempo de eu só fazer uma pergunta? Dá. Pô, Quart, o que acontece se alguém cair nesse rio aí? A pessoa não volta. Mas ela morre desintegrada? Eu não sei. O que dizem que quando alguém cai no rio, nunca mais volta. O que acontece no rio, fica no rio. Entendi. Não, só pra ter certeza. O rio é perigoso, Siri. O rio é perigoso. Não pense em entrar nele. Por favor, amiga Siri, não faça isso. O rio é muito, muito perigoso. Mas é só um rio. Se alguém quiser nadar, é propício. Não faça isso, amiga Siri. Eu sei que você é meio louquinha, que você vai querer nadar no rio, mas não faz isso. O rio é perigoso. Oxi, agora eu virei doida. Eita, caralho. Amiga, se ele você gosta de ficar se enfiando em qualquer coisa perigosa, de tocar tudo quanto é coisa, não mexe com o rio não, o rio é perigoso, por favor. Vocês estão vendo demais de dentro daquele plano, hein? As notícias voam. Voam a cavalo. Voam a cavalo. Ele olha assim pro Kurama. O Kurama olha pra ele. Cala a boca, baixinho. Temos um fofoqueiro entre nós. O que foi, seu? Bom. A chiadeira vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. E aí vocês olham e à frente de vocês, esse braço do rio Estige, ele termina num buraco. Um buraco de 60 metros de diâmetro. Tá? E o rio despenca pra dentro desse buraco numa cachoeira. E o barqueiro tá lá. Remando, como se não houvesse amanhã, pro meio daquela cachoeira. Olha a queda da água, se segurem. Três vezes ela cai. Tá, só põe a mão assim na lateral do barco, só pra ter certeza. Mas acho que não vai cair, não. Você segura a lateral do barco? É, só põe a mão só. Tá, ok. O barco ele vai então em direção à cachoeira e cai. Quando o barco cai, vocês veem vários quasites na margem ali na lateral, todos vestidinhos de amarelo fazendo. A semana inteira esperando fazer isso, né, ô filho da puta? Não, me ocorreu isso agora, isso que é o pior. O que acontece é o seguinte, o barco ele vai na direção da cachoeira e aí ele despenca naquele buraco, naquela cratera gigante. Quando o barco despenca ali, vocês percebem o seguinte, o barqueiro ele continua remando. Então, vocês estão navegando cachoeira abaixo, cascata abaixo. Tá? As águas do rio, elas começam a se elevar do seu leito, e começam a jatos de água passar assim ao lado de vocês. Caralho. Como se alguém tivesse com uma mangueira esguichando assim um jato de água ao lado de vocês. E vocês vão caindo ali e vai passando aqueles turbilhões de água assim na lateral de vocês. Subitamente, as águas do rio, que até então elas eram turvas, escuras, oscilando entre um tom avermelhado, sangue, para um tom... esverdeado musgo, tá? As águas elas começam a se tornar prateadas e aí depois elas começam a mudar para um tom multicolorido e iridescente e vocês começam a sentir uma vertigem e quando vocês olham à frente de vocês tem um redemoinho multicolorido formado pelas águas do rio. Vocês fazem alguma coisa? Gente, eu vou descrevendo, a qualquer momento vocês podem... Oh, pera aí, eu quero fazer uma ação, tá? Aham. Uhum. Tô me sentindo muito isolado aqui hoje. É que você tá descrevendo. Entendeu? E aí ele vai, o barco ele vai indo com tudo na direção desse redemoinho multicolorido. E aí o barco ele se choca com esse redemoinho. E quando o barco ele se choca com esse redemoinho, é como se ele estivesse penetrando nas águas de um rio, como se o barco tivesse caindo num rio. Tá? E o barco ele vai atravessando esse redemoinho. E quando ele termina de atravessar esse redemoinho, o ambiente é completamente diferente. Vamos lá. Vocês não estão mais naquela planície seca, árida. Alô? Vocês não estão mais naquela planície seca, árida, infértil, com aquele sol avermelhado, inclemente, né? Castigando as suas cabeças com aquele calor infernal. Vocês estão num outro lugar. Certo. Peraí. Vou puxar a descrição aqui certinho do lugar. Eu acho até que não tem a descrição certinha. Alguém entrou. Tá funcionando agora? Perfeito, alto e claro. Muito bom. Ela mudou o note. Ah. Meu note tá com muito problema. Eu tenho que ver o que tá acontecendo com ele. Entendi. Até a fonte de carregar não tá legal. Vixe. Mas agora vai. Agora vai. Ah, não tem muita coisa. Bom, esse lugar onde vocês estão. Ele é bem diferente do local anterior. Não tem aquele brilho avermelhado, alaranjado no céu. É um lugar, assim, escuro. Como se tivesse abandonado numa noite eterna. Como se tivesse vazio. O céu desse local, ele está constantemente coberto por pesadas nuvens. Deixa ela comigo, te pego. E através dessas nuvens pesadas, vocês veem que tem um brilho prateado, além dessas nuvens. Mas vocês não conseguem entender qual que é a fonte desse brilho, o que emana esse brilho, certo? O rio agora, ele se desloca por entre montanhas. Vocês estão no meio de um canyon, certo? As águas do rio, elas chegam até a emitir um tênue brilho que oscila entre o verde e o dourado, conforme vocês vão se deslocando. Do rio emanam vapores sulfurosos fétidos. Aquele cheiro assim de ovo podre que vocês sentem. Mas não só isso. Por todo o ambiente, conforme vocês se deslocam, e uma corrente tênue de ar leva para longe de vocês o cheiro de ovo podre que o rio exala, nesse momento o vento, essa própria brisa leve, traz para vocês um cheiro ainda pior. É um cheiro de podridão, um cheiro de túmulo, como se alguém tivesse revirado 1000 covas de um cemitério e deixado todos os cadáveres à mostra. É essa a sensação que vocês têm. Cara, meu sentido aranha não, né? Meu sentido cadavérico tá como? Seu sentido como assim tá como? É, minha percepção de mortes, das almas, esse tipo de coisa. Porque assim, igual eu falei pra você, quando eu tô no barco, eu tento deixar os meus sentidos no ápice deles pra poder sentir qualquer coisa iminente, ou o vazio, ou a tormenta. Isso daí que a gente sente. Arrepia até os pelos da bola? Arrepia até os pelos da bola e te digo mais. Você sente morte, Toph. Morte próxima de vocês. Você sente literalmente o toque da morte. Quer ver que o barqueiro vai encostar em mim? E aí quando você tenta apurar a sua percepção pra sentir de onde tá emanando isso, você sabe exatamente o local que tá emanando. Do Murin. Why? É. Você olha pro Murin, você percebe a presença do Murin e por um breve momento você tem a sensação de que ele tá morto. Você abre os olhos, olha pra ele. mas o Murni tá ali ainda concentrado. Cara! E aí você tem essa mesma sensação depois, quando você volta a fechar os olhos e se concentrar, e aí você sente a Ciele morta. Em seguida você sente a Lisbeth, o Celerim, o Griel, Kurama, Qwerty, o Dragonborn, o Meio Orc, e você própria, mortos. É, já dizia o G. Vocês estão todos mortos no inferno. Vocês estão todos mortos no abismo. Você sente como se você estivesse morta por um breve momento. Você sente o toque da morte no seu corpo. Você chacoalha a cabeça e parece que está bem. Mas tem uma sensação estranha. Você sente que algo está errado. Você tá doido. O barqueiro ele continua remando. Vai remando, remando, remando. O barco ele ganha velocidade. E aí vocês vão passando por um cenário bizarro. Você olha assim, ao longe, assim, no meio daquela névoa sulfurosa, a impressão que tem é que tá vindo uma ponte em arco sob a qual vocês vão passar. Só conforme você vai se aproximando, você percebe que não é uma ponte em arco. São várias pontes em arco, uma após a outra. Mas aí vocês vão se aproximando e vocês veem que não são pontes em arco, porque elas estão interrompidas no meio. São pontes cujo meio desabou. Mas aí quando vocês chegam próximo o suficiente, isso vocês é uma costela. Entendem que não são pontes. São costelas gigantescas. A gente tá... Nossa de senhora, algum ser abissal que caiu, que jaz, os restos do esqueleto dele jazem ali no leito do rio. E aí vocês vão passando ali por entre as costelas gigantescas desse ser bizarro. Tá? E quando vocês vão terminando de atravessar essas costelas, vocês finalmente enxergam, depois de mais uma hora que vocês estão navegando nesse rio, vocês enxergam o destino de vocês, inconfundível, assomando a distância. Que porra foi essa? Não, foi o celular da minha mãe aqui. Vocês veem inconfundível o destino de vocês assomando a distância. Vocês enxergam, se erguendo assim do rio, altivo, um gigantesco touro, com a cabeça pro alto. De sua boca e suas narinas, esguichando água. Uma água esverdeada, amarelada, brilhante. Uma cascata que se precipita no rio. Os chifres desse touro estão atados ao que seria talvez um carro de boi, um boiadeiro, algo que o controle. Mas esse algo que o controla é uma fortaleza, é um castelo. E vocês enxergam esse castelo diante de vocês. Sobre um platô, vários metros acima do rio, esse castelo que jaz no lombo desse touro gigantesco de pedra, que fica eternamente cuspindo água no rio. Vocês olham de longe, vocês veem um brilho avermelhado emanando dos olhos desse touro. O barqueiro ele vai passando pelo leito do rio, indo em direção a essa cascata. E aí, conforme ele vai se aproximando dessa cascata, a sua concentração é interrompida, Ciele. Porque o Qwerty gruda na sua perna em desespero. Amiga Ciele, amiga Ciele, amiga Ciele, me guarda de volta, me guarda de volta. E Qwerty, Qwerty bonzinho, Qwerty não quer morrer, amiga Ciele. Qwerty não vai morrer, não. Olha lá, amiga Ciele. E aí você vê essa cena, Ciele. Kurama, ele olha pra frente e ele... Tenho um mau pressentimento quanto a isso. Olha, vocês estão exagerando. O barco ele tá indo de encontro à cascata. O que, que vocês vão fazer? Ah, eu particularmente não gostaria de me banhar. Pelo menos não por essa água aí que tá sendo expelida. Pulemos para fora ou continuemos até onde o barqueiro deve atracar? Pede para ele parar por aqui. aqui, então. Barqueiro, aqui é nosso destino. Poderia nos deixar saltar do barco? O barqueiro, ele ignora você. Ele ignora você, Toph. E ele continua remando. Vocês estão agora a 6 metros dessa cascata. E ele continua remando. É, o barqueiro me ignorou. Então vamos passar por aqui. Vamos passar por aqui. Eu não sei vocês, mas eu jamais imaginei que algo assim existisse. Nem nos meus piores pesadelos. Até mesmo porque eu não enxergava, mas enfim. Eu falo isso e, tipo assim, todo mundo percebe que eu tô com a voz trêmula e com medo, tá ligado? É muito bizarro, velho. Muito bizarro. Sim. É muito bizarro, realmente. Realmente. Bom, vocês fazem alguma coisa ou não fazem nada? Posso dar... Griel, passa sua parede de vento. O Griel, ele olha pra você. Ele olha pra você e fala... Deixa comigo, Celerim. Mãe, me ajuda aqui. E aí vocês estão a 3 metros, 1,5 metros, já quase sentindo os respingos ali da cascata. O Griel fala, agora, mãe! Ah, droga! Não está funcionando! O que está acontecendo? Não fala isso, não! O Griel não consegue acessar o poder dele. Eita, eu gostaria... Cara. Vocês têm uma ação. Eu gostaria de falar com o meu colar. Gostaria de falar. Você já viu esse lugar? Ou alguma coisa como isso? Pra quem você tá falando isso? Com o meu colar. Como se fosse pra Valkyrie, sabe? Como se essa mensagem chegasse até ela. Ah. Eu não preciso ter retorno. Mas eu tô só falando. Tá, ok, entendi. Entendi. Certo, Lisbeth. Não vem resposta também. Alguém mais tem alguma ação pra fazer? Já foi Griel, já foi Lisbeth? É que eu acho que nada de ruim vai acontecer. Isso é que eu chamo de otimismo. É uma cascata que você falou que tá vindo, Jeff. É uma cascata. É assim, ó. O touro, ele tá assim, ó. Pro alto. Da boca e das narinas dele sai água e cai no rio. Tá, então tá saindo aquele jato de água caindo no rio aqui. E o barco tá vindo aqui na direção da cascata. Galera, a gente tá indo pra um torolis, mano. Vindo pra um javalis. Pra um quê? Torolis? Tá. Javalis... De seu javali. Javalis é o torolis. Eu não faço olha nada aí, não, Jé. Olha aí no roll20. O que você tá roubando meu bagulho aqui, ó, arrombada? Tá roubando aqui, ó. É nunca? Da hora, fogo. Roubando meu ponto heróico. Vaza. Ah, tomando rabo. Oxi. Ô, Jé, eu não faço nada. Ô, Jé, posta no jitsu pra me ver também no... Bate-papo do Jitsu aqui pra eu ver também. Vou mandar pra você aí já. Tô querendo roubar agora o meu ponto, velho. Por que usou? É lógico, o ponto é meu. Eu sou o único que tem. Vocês querem se proteger ou não? Ó, tô mandando no WhatsApp. Responder. Olha, eu sou a pessoa otimista, mas o pessoal parece que tá meio receoso. E no Jitsu? Eu tô pensando se seria necessário a gente fazer isso ou não. Vê se você consegue ver a imagem daí, Lucas. Se não conseguir, eu compartilho minha tela aqui com vocês, tá? Tá, eu tô esperando. Mais alguém responde? Estamos à mercê do barqueiro. Temos que confiar nele. Apesar de ser meu. Eu sou um demônio, mano. Não confia nas pessoas, não. Lembre-se que eu sou um. É. Estão vendo aqui, ó? Ele tomou no ralo. As costelas. As costelas. Vocês vêm vindo por aqui, ó, na direção dessa cascata aqui, assim, ó. Eu sei que não devemos confiar nele, mas estamos no barco dele. Então, estamos à mercê dele. Então, onde que ele quiser nos levar, ele vai nos levar. A gente não pode fazer nada. Eu quero ser uma proteção, não quero me molhar com essa água, não. Aí, fudendo. Tá bom. Lisbeth? Não, por enquanto. Tá. Tá, então eu uso não controlar água. E quando for cair embaixo de mim, da Top, do Griel, eu ponho para um lado. Sirene, você tenta usar a magia e ela não funciona. Suspeitas de princípio. Mas que caralho de porra de lugar é esse? Ué, não é um lugar. Galera, o cara tem aura de antimagia, mano, na travessia do cara, velho. Não é um lugar, é o barco. É. Tô falando barqueiro. Faz alguma coisa. Ele vai estar bem cedo barqueiro, mano. Ela tem que confiar, mano. Mas ele não quer. Tipo, não quer confiar. Não é uma beleza, aura mano. De antimagia, senão esse corpo não estaria aqui. Me salva. Acho que matar o barqueiro. Sim. Bom, se não tem jeito de proteção, eu tô lá de pé e deixo o pau torar. Foda-se. Ué, eu vou tentar desviar naturalmente, tipo, a água vem caindo e só espumado, sem sair do barco. Tipo assim, vai cair, eu vou tentar me molhar o menos possível. É. Deixa o pau torar, então. Tá, ok. Seja o que o Lucifer quiser, ué. Olha, cuidado com o que você deseja. Exato. Cuidado com o que você deseja. É, fica muito ruim a imagem aí, né? Mas essa é a imagem que vocês estão vendo. Bom, quando vocês chegam a meio metro da cascata e é evidente que ele vai passar por debaixo daquilo, o barqueiro, ele subitamente, ele dá uma remada, o barco, ele dá uma guinada 90 graus assim para fora da cascata, ele faz um quadrado assim, 90 graus. Caralho. É. Ele desvia ali 90 graus da cachoeira. O cara faz drift, mano. Vocês ficam faz com tipo medo, um drift. Mano. Tá só no drift, velho. Faz tipo um drift. Certo? Ele desvia pra fora. Se afastando da cascata ali. Se afastando do touro. Desvia pra fora ali. E aí ele volta. E ele começa a aproximar da margem. Do rio ali, começa a se aproximar do touro. Conforme ele vai passando ali, se aproximando da margem, naquele vão que fica por baixo do pescoço do touro, sabe, entre o peito do touro e a cascata que ele está soltando, vocês olham ali por debaixo e vocês percebem que tem algo gigantesco se deslocando ali, nadando ali por debaixo. E aí, bom, enquanto a gente estiver dentro do barco, tá de boa. E aí o barqueiro, ele vai encostando. Olhem na imagem ali na traseira do touro, vocês vão ver que tem uma escadaria. E o barqueiro, ele vai e para ali naquela escada. Acho que chegamos ao nosso destino, pessoal. Ok. Barqueiro. Se tivermos que voltar com seu serviço, encontraremos você aqui novamente? Ele não responde nada pra você, Toff. Ele fica só parado ali. O barco encosta na margem. Dá a impressão de que o barco ancorou ali. Tá? E aí, com o barco parado ali na margem, bem aqui, o barco parado ali na margem, bem aqui nesse ponto, ó, no Roll20 para quem tá vendo, barco parado ali naquele ponto, ele põe o remo assim, apoiado no barco, e fica olhando vocês descendo, acompanhando um por um com o rosto. E aí você pergunta para ele, tá? Ele acompanha a última das criaturas que desce do barco, e aí fica olhando para você, Toff. Você fala isso para ele, ele não dá qualquer resposta para você. Beleza. Obrigado pela viagem. Pessoal, deixa eu só tentar reconhecer esse lugar. Ver se tem alguma coisa nas proximidades. Porque isso aqui é gigantesco. Ok. Sim, é grandinha. A gente aguarda, top. Tá, Gé, eu quero usar minha runa de percepção. A runa de percepção, desculpa. Quero usar meu sentido de ki, percepção de ki, pra ver quantas criaturas tem nesse local. E depois disso, eu quero tentar sentir o bichão lá, o bebezão gigante lá de Rosimer. Tá, vamos lá. O bebezão gigante de Rosimer. Ai, caralho. Ok, botei a galerinha toda reunida aqui. Bem na entrada. Tá, vocês descem do barco, pegam uma rampa, tá? E logo depois dessa rampa, começa uma escadaria. Já nessa escadaria tem alguém aguardando vocês. E aí, caralho? É. E aí, Toph, você vai tentar perceber todas as criaturas lá dentro. Joga o seu teste de percepção. Mas aí, no caso, essa criatura, eu percebi ela antes ou não? Sim, não, na hora que vocês vão descendo do barco, ali olhando pro barqueiro, ainda meio que maravilhados, né? Tipo caipira em São Paulo, olhando pra cima pro prédio e não percebe que é assaltado. Eles estão ali maravilhados, olhando pro grandeza daquela fortaleza estranha diante da qual vocês estão, tá? E vão percebendo os detalhes ao redor e vocês olham assim. No início da escada ali, tem uma pessoa esperando vocês. Ah, então, no caso, essa pessoa chama mais atenção do que a minha ação. Sim, com certeza. Tá evidente ali. É o Maia de Sagita que tá ali. Ok. Ele vira pra vocês e pergunta, quem de vocês é Saori Kido? Como que é a menina roxa ali. Que anda com o báculo aqui. E aí? Que anda com o báculo aqui. Já manda uma flecha fantasma nela, então. Bom, a figura que vocês estão vendo diante de vocês é um ser estranho, bizarro. Como se... Até aí não é demais. É, como se isso não fosse o comum pra vocês até aqui. Mas assim, o que vocês estão vendo, ele é um humanoide. Vocês não conseguem ver as feições dele porque ele está coberto por um pesado manto aveludado. Um manto muito belo, por sinal. É um manto amarronzado, cheio de detalhes vermelhos e dourados na manga, né? Na bainha assim, do capuz que cobre o rosto dele. Certo? E... O manto ele vai até o chão. Ele vai até o chão, cobrindo inclusive os pés dele. Tá? Na bainha, assim, na barra do manto, ali no próximo ao chão, vocês percebem que esse manto ele já está um pouco desgastado pelo tempo. Meio rasgado. Certo? Ele está parado diante de vocês. E você parece que ele tem um cajado na mão. Tá? A impressão que vocês têm é que ele está com um cajado, segurando esse cajado na mão. Tá? Mas vocês não conseguem ver a mão dele porque ele tá. A manga do manto dele cobre a mão junto. Tá? A impressão que vocês têm é que vocês estão diante de um sábio, de um monge, um clérigo, um mago, alguma coisa assim. Ele dá um passo à frente e encara vocês. Gé, eu gostaria de tentar perceber se, obviamente, ele é um ser vivo, se ele respira. E certo. Se a pose dele é uma pose segura de que quem tá esperando um ataque ou de uma pose mais amistosa, tipo de recepção, sabe? Estava aguardando vocês, sabe? Entendi. Eu posso dar uma mão. O quê? Na verdade, tem uma habilidade que é do meu personagem, que é de... Mais ou menos. Sei que eu detecto criaturas. O que eu consigo detectar que tem ali? Mortos-vivos, mais ou menos isso. Pode ver. Que são, tipo, elementais ou alguma coisa assim, sabe? Você pode complementar. Eu posso fazer o teste, aí você complementa o que eu disser. Pode ser. Bom, então descrevam aí pra mim o que vocês vão fazer. A princípio, eu quero tentar detectar se ele é um ser vivo, se ele respira, coisa do tipo, e a postura dele, se é uma postura de quem tá esperando, se é um ataque ou uma postura de quem tá recebendo visitantes, saca? E aí a Lisbeth vai complementar o que eu fizer depois disso, que eu falar, no caso, que ela quer detectar que tipo de criatura que é, se é um morto-vivo, se é não sei o que, blá blá. Tá. Entendi. Eu não vou pedir teste pra isso, tá? Mas, Toff, é o seguinte. Esse ser sim está vivo. Mas é estranho. É muito estranho. Porque você olha pra ele e sente o ki dele, sente a energia vital dele. E você tem uma sensação parecida com a que você teve, com a que você tinha depois da morte da Kyra. Saúde. Uma sensação parecida quando a Ciri retornou do vazio e vocês foram combatê-la. A alma desse ser, ela parece estar partida em muitos pedaços. Ah, amor. Ele estica a mão assim, ele estica a mão na direção de vocês, vocês não conseguem ainda ver dentro da manga dele. Tá? Ele só ergue a mão assim. E aí ele pronuncia algo em vários idiomas. Ele vai falando vários idiomas assim, um após o outro. Até que vocês conseguem entender o idioma comum de Ayrton. E aí ele fala: quem são vocês? O que buscam aqui? Eu já te respondi nos outros 30 idiomas anteriores. Quando ele fala isso, vocês percebem assim que do capuz dele, do rosto dele, cai alguma coisa no chão. Vixe, os caras estão se decompondo, velho. Parecendo a Ciri, quando tava virando Lich. O que vocês querem? Ele vê que caiu o maxilar dele, que mano. Que é isso, rapaz? Ele boquiaberto, ele deixou o maxilar cair. Já pensou ia ser engraçado, pô. Eu não consigo identificar que ele é, mas ele é um ser vivo. Ele tá falando em vários idiomas pra gente, quem somos nós e o que queremos. Vocês estão entendendo? Estamos sim. Ah, agora falou em Valkar. E você? Sim, estamos entendendo normalmente. O que vocês buscam? E aí ele começa a falar só em Valkar. E aí, falaremos a verdade? Ou vamos inventar alguma outra coisa? Quem que é você? Não, peraí, calma, eu fiquei confuso agora. Eu também! É o chão que você falou. Não, fala a verdade, que é só que a gente veio atrás de um trampo? Ou vamos inventar uma outra coisa pra ela poder, tipo... Mas você perguntou isso... Passa despercebida, é isso que eu tô querendo dizer. Não, sim, mas você tá perguntando isso em on pra gente... Você tá perguntando isso em off pra gente ou você tá perguntando pra ele ouvir mesmo e foda-se? Não, nenhum mesmo. Ele acabou de falar. Boa! Tô falando nenhum mesmo, filho. Boa, amor, assim, boa. Assim, nós temos uma. Nós temos uma marcada com o Atropal que mora aqui. Somos amigos de infância. Tá caralho. Eu arregalo um olho, que é o único que eu tenho. E penso comigo mesmo. Me. Eu assustado. Hã? Essa é a verdade. Tipo, pensando assim comigo. Essa não é a verdade. Ai, que louco, mano. É uma meia verdade, mas. Daquele que diz assim. A viagem afetou meus amigos de uma maneira estranha. É a primeira vez, Dennis. Desse lado do rio. Ele vira pra você, Celerinha, e fala. Ele vira pra você, levanta o rosto, encarando o Celerim. Ele projeta a cabeça dele um pouco pra frente, encarando o Celerim. E aí ele fala: não. Vocês não perturbarão o infante. Ele me pertence. Eu não deixarei que o perturbem. Você quer perguntar pra ele se ele quer falar com nós? Não. Saiam daqui. Mas nós trouxemos bolo para ele. São lembranças da família. E também o nosso. Que isso? Eu acho que a gente. Eu acho que a gente. Eu falo que o nosso transporte já foi embora. Sobre os seus pais. Nós temos notícias deles. Já disse. Vocês não irão perturbar o meu infante. Ele veio até mim. E a mim que ele pertence. Infante? Um infante é uma criança. Ah, obrigado. Lembra do infante? O infante Dom Henrique. Ninguém falará com o infante. A não ser eu. Ô, moço, não complica. Você poderá estar junto. Onde que ele está falando nisso? Está dormindo. Vão embora. Antes que eu me irrite. E aí você pode transmitir a mensagem junto. Cai coisas assim do rosto dele. O que que tá caindo? Dá uma olhadinha assim, ó. Você dá uma olhadinha? Você olha no chão, Siri. Tem vermes no chão. Rastejando. Ah, estão vivos, pelo menos. É, está vivo. Muitos vermes. Você vê umas minhoconas desse tamanho, grossa como um dedo. No chão, assim, rastejando. Elas vão rastejando assim no chão, indo em direção ao manto dele e desaparecem embaixo do manto dele. A propósito, quem é o senhor? Isso não lhes importa. No momento, sim. Você está entre o caminho entre eu e meu sobrinho. Não há nenhum parente seu aqui. E se quer saber quem eu sou, diga primeiro quem você é. Ah, eu sou Senerim, deus dos dragões. Senerim, deus dos dragões. Agora eu sei que nome colocar em sua lápide. Agora vá embora, antes que eu me irrite. Ô, Gia. Diga. É, eu percebo também que os vermes estão caindo do rosto dele. Sim. Dá pra perceber. Os vermes estão vindo na nossa direção? Não. Ah, tá. Estão voltando de volta. Estão subindo de volta. Ok. Nesse meio tempo que o pessoal tá conversando aí, trocando carícias, eu quero tentar perceber o bebê de Rosemary. Se ele tá nesse lugar mesmo. Tá, joga sua percepção, então. Jeff. É, a hora que o cara fala o negócio da lápide do Celerim. Uhum. Tipo, eu vou virar pra ele e falar. Acredito que nenhum demônio, a não ser um demônio maior, se meteria com um deus dragão. Teria capacidade de se meter com um deus dos dragões. Então acredito que o nome da lápide seria sua. Seu verme. Insolente? Pode falar, verme insolente? É, praticamente isso, seu verme insolente. Tipo, mostrando aquela, tipo, a minha feição de meio que. Num demônio, como se fosse um demônio maior, né? Minha aparência ali. Solta uma veinha assim, assim na sua testa e você fala: verme! Eu gostaria de usar comando nele. Tentar, né, no caso. E a palavra de comando seria deixa. Eu ouvi um beijo aí. Foi deixa. Foi isso não. Imagina, imagina um beijinho assim, cheio de vermezinho. Não, moço, escuta bem. Certo. Vamos lá, vamos por partes então. Vamos por partes então. Sai, inferno. Sai, inferno. Que chato esse negócio. Bom. Comando, Lisbeth. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tô com fome já. Interessante, interessante. Bom. Lisbeth. Qual que é a resistência à magia pra eu rolar aqui pra ele? Eu acho que é meu teste de... É, meu carisma. Eu tentei abrir aqui, mas eu não consigo abrir a parte do comando aqui. Eu fico em cima, mas não vai. Peraí. Ô, Gé, nível 30 proficiência 10? O quê? Não, é 9 ainda, Jim. Ah, tá. Mas eu acho que é a minha carisma. É sabedoria. É o seu bônus sabedoria, mais 8, mais proficiência, não é? Não. Não, a magia mais é 5, quer dizer... sabedoria. Sim, mas é a dificuldade, dela. É baseado... Não, a dificuldade é o carisma. O Jeff queria saber qual teste que era, é sabedoria. É sabedoria, tem que rolar um teste de sabedoria. Qual que é a dificuldade do teste de sabedoria? Não, o teste de sabedoria, sim, eu sei. Eu quero saber a dificuldade. Eu tenho de 18 de sabedoria. 4 mais 13, 17, 22. Acho que é 22. Mais 5 da fonte. É verdade. Abre a sua ficha, D. É pra ter informação de qual que é CD de magia. É 17 mais modificador de carisma, D. 4 mais 4. 7 mais 4, 21. Modificador de carisma é mais 4 só? Só ela mais 4. Oi. Ela tem 18, só tiver 18. É, 17. 8 que é fixo, 9 que é a proficiência de vocês, 17. Mais um modificador de carisma. Carisma é 7. 7. Mais então 5. 17 com 7, mais 5, isso. 17 com 7, 24, com mais 5, 29. Essa aqui é a dificuldade, tá certo? Tá certo. Tá. Porra, ela ser só 18 e ela tá no level 30, meu Deus do céu. Então, 29 a dificuldade, certo? Isso, então, vou 29. Vou rolar um teste aqui de sabedoria pra ele, vamos lá. O meu modificador de força é quase maior que o atributo de carisma dela. Vergonhoso, vergonhoso. Chupa esse crítico aí. Caralho, hein, fogo. Eu acho que o comando vai ser o contrário. Ok, Lisbeth, você olha, vira pra ele com confiança, com aquela imponência de uma paladina, uma guerreira sagrada que você é, encara ele com firmeza e você fala, deixa. Quando você... Com essa motivação. Quando você fala isso pra ele, ele vira pra você, ele dá uma inclinada assim no pescoço, como quem fosse estalar o pescoço, ele fala, não. E veremos se ele é um deus realmente. E aí ele faz uns gestos arcanos e joga uma magia no Celerim. Joga nada, né? Joga sim. Joga, não. Joga sim. Vai ter counter? Oh. Ah, então conta era daí que eu conto era daqui. No meio disso eu vou perguntar pra ele, ô Jeff, no meio desse negócio eu vou perguntar, você tem certeza que você vai querer enfrentar um deus do dragão, um meio demônio? E o restante de nós? Quem que é o meio demônio aqui? Eu acho que ele tá com ele, né? Não, o meio demônio. Porque o meio demônio seria você. Não, seria você, né? Não, eu sou demônio, eu sou o demônio inteiro. Eu aparência de demônio inteiro. E o restante de nós? O que é hot roll? Eu ouvi. 24, Jeff. Você tá usando nível 3 mesmo, né? Aliás, sim. Não sei. Não sei. É counter spell. Counter spell, não é dissipar, é counter spell. Calma. Isso. Não, mas counter spell também dá pra elevar, né? Dá, mas eu tô usando nível 3. Eu tenho 16 de bônus. Tá, se for magia maior, você tem que rolar o teste, então, é isso? Já não lembro isso, mais. Isso, a magia é nível 14? A magia não é nível 14. Então aqui eu counterei. Se puder counterar, eu counterei. Então eu countero o seu counter. É o, o bondinho do counter. Mandei. Ué, como é que eu reduzo aqui slot nessa porra? Não dá pra reduzir? Gastar slot? Ah, aqui do lado. Ok. Que filho de uma puta? Ah, tá. Ok. Foi. Bom, então ele, você faz o counterspell e faz o counterspell em você e a magia dele acontece, então. Eu avanço pra perto dele, Jeff, no meio de tudo isso aí. Calma, calma, que eu tava com a ação preparada, calma. Filho. Não vamos rolar na iniciativa aqui. Não, sim, mas é tipo assim, ele lança a magia, a hora que o Brad tá preparando o counter. Você rola a iniciativa e aí se você ganhar, você faz a ação de movimento. Senão só reações são permitidas. Então você rola pra mim aí. Sim, eu vou rolar daqui. Rola com vantagem. Bom, joguei uma magia no celeirinho aqui. Ô, louco. É. Apelou, hein? É. Exato. Caralho, não, esse 62 tá errado, viu? É, é isso que eu ia falar, que porra é isso? Não, peraí. O cara não desce pro play não, mano. Peraí. Eu posso, mas que é isso? Esse 62 tá errado. Karma. Traduz aí pra mim o nome da magia, que eu não conheço, não. Labirinto. Labirinto. Ah, essa é mó da hora! É bacana. Vou encontrar o Torinho. Oh, bacana, né? Não tem save. É bem sugestivo. É verdade, não tem save, né? Não tem save, eu vou ter que fazer o teste de inteligência de qualquer jeito. Que top! Ok, Celerin, não tem save. Agora que eu tô lendo a magia, né? Bem sugestivo pra um Minotauro ter essa magia. Ah, sim, né? Com certeza. É isso aí. Bom, ele joga magia no celeirinho e o que acontece é o seguinte. Vocês veem surgir diante do celeirinho como se fosse uma espécie de um batente de uma porta e o celeirinho ele é tragado para dentro disso e desaparece da vista de vocês. Tchau, celeirinho. Até chegar na minha ação. Ah, tá, ok. Tô esquecendo uma coisa aqui. Todo mundo pode jogar aí um saving throw de constituição. Dificuldade. Joga pra mim aí, Jeff. 39. Normal teste. Vai com vantagem não. Sim, vou jogar. Sai, mosquito. O meu posso jogar normal ou porque... Eita, caralho. Residencial Vale do Sol no momento. Eita, mais 21 graus e céu claro. Que isso? Meu Google tá indo pra Google aí, né? Alguém mandou um ok Google aí. Caramba. Ele é sozinho, ele tá doidão aqui. Aí tá 21, aqui tá 23. Ok Google. Você tá 23. Ativar morte súbita. Amor, eu ainda jogo com vantagem ou eu já vou jogar diferente? Ou tu não pensou como é que vai fazer ainda? Não, joga normal. Posso jogar o meu normal? Pode jogar normal. Isso é uma magia, Jeff? Não, não é uma magia. Beleza, então eu jogo normal, tá? Não é uma magia. Ou eu não jogo, eu não sei. Não, você joga. Você pode jogar, sim. Isso é antes do labirinto, né? Antes do labirinto. Antes do labirinto. Vou descrever certinho o que ele faz aqui pra vocês entenderem. Não, é só pra saber se eu tinha o bônus da Nightbit ou não. Ah, tá. Passei. Boa. Acho que até agora foi o único. Ah, não, a gente tem o bônus da Lisbeth ainda, né? Tem, mas você também não passa, é 7. Ué, 28 mais 7 não é 32 a dificuldade? 39. É 39. Mas eu tenho mais 5 aqui. É que eu rolei sem o... Ó. Tem mais 12 eu tenho. Aí você passa por 1, igual eu. É. Eu não sei se... Bom, vou descrever então o que ele vai fazer, tá? Ele dá um passo à frente e ele fala: vamos ver se ele é realmente um deus. Ele joga os braços à frente e ele faz gestos assim com as mãos dele. E quando ele faz gestos, vocês conseguem finalmente ver as mãos dele por debaixo da manga, e vocês veem que os dedos dele, as mãos dele inteiras, são formadas de vermes entrelaçados. Ele é inteiro feito de verme. E aí ele faz uma conjuração, o Celerim, ele tenta quebrar a concentração dele, ele gira a mão esquerda assim, quebrando a magia do Celerim, e aí ele faz surgir um portal dentro do Celerim, que suga o Celerim e se fecha. O Celerim foi mandado pra VT. Amor, a gente pode fazer um arcana pra saber se a gente conhece a magia, se a gente já viu, se a gente pode. Sabe como é que funciona? Pode fazer o arcana. Dificuldade 15 mais nível, 15 mais 9, 24. É 8. É 8? É 8, é. Tá certo, é 8. Eu não tô contando, mas assim. Só com bônus. Só com bônus. Boa. Ele fez labirinto, a magia do tempo. Entendeu? E mandou o Celerim pra VT. Enquanto vocês comem, não sei. Quanto a Bruna come assim? Mas sei 30, como é que funciona. Sei que se o Celerim for inteligente, ele volta rápido. Sim. Sabe que se o Celerim for inteligente, ele volta rápido. Então, beleza. Então, tô preocupado com o Celerim. Acho que ele não vai voltar rápido, não, mas tudo bem. Vou fazer portal na saída do labirinto agora. Vai ser minha segunda ação. Esse combo é bom, Fogo. Bom. E aí, conforme ele vai gesticulando, vocês veem aquele monte de vermes, tá? E aí começa a cair verme no chão, os vermes rastejam de volta pro manto dele. Vocês veem os vermes, assim, subindo por debaixo do manto, voltando pro corpo dele, tá? E ele chacoalha o rosto assim e fala: parece que ele não era um deus. Quando ele chacoalha o rosto dele vocês enxergam. Não é um rosto, é uma máscara. E essa máscara, ela se desprende, cai assim. E o rosto dele é composto inteiramente de vermes que puxam a máscara de volta pro rosto dele. Ele é parasítico, né? Eu tô percebendo. Mas se eu fizer um comunhão com a natureza, rola nesses vermes? Ué, tenta. É morto-vivo, não é? Não, é porque os vermes, não imagino que seja morto-vivo, os vermes em si. Pelo que eu tô vendo dos vermes, eles parecem vermes normais. Olha, normais? Defina normais. Vivo, parece... não morto-vivo. Ah, vermes vivos. Parecem vermes vivos. Parecem vermes vivos. Okay. Vermes que vivem no abismo, você acha normal? São vermes inúteis. São vermes inúteis. Pra mim, um verme é um verme. Não, não. Eu vou mandar a imagem dele aqui no Roll20 pra vocês. E vou mandar aqui no grupo do Bigolinho. É a imagem com a máscara, né? Hã? O quê? A imagem dele com a máscara, né? É, a imagem dele com a máscara. Aí, ó. E na hora que cai assim, cai aqueles vermes no chão, voltam pra dentro do corpo dele, rastejando assim, por debaixo do manto, que a máscara vai pra frente e os vermezinhos puxam de volta. Vê aquela ânsia de vômito, assim, a bile de vocês sobe assim pro cérebro na mesma hora, tá? Vocês sentem a presença repugnante dele de uma forma opressora, sobrenatural, se manifestando sobre vocês. E aí vocês rolaram o teste, né? Uhum. E aí eu vou mandar o efeito aqui pra vocês. Deixa eu ver se ele vai pro chat. Só se ele e o Celerim passaram? É, você não fez o teste do Murray, hein? Ah, tá. Eu vou fazer os testes do muro, então. Tá. O efeito é esse aqui, ó. Vocês ficam enjoados de verem aquilo. Quer liberar a ficha do muro, amor? A gente faz aqui pra ele? Não, eu faço aqui, pode deixar. Tá tranquilo. Uhum. Murin? Murin. Aqui. Eita! Faz magia de concentração aí. É, faz magia de concentração aí agora. Vamos lá, save entrou de constituição pro Murin. 38, passou, Murin. Tá com... Tem um... Ah, tá com a Lisbeth perto. É, tem a aura da Lisbeth que não tá ligada aqui, deixa eu ligar, pronto. Ok. Passou então, o Murin tá normal também. Vamos rolar a iniciativazinha agora? Vamos. Pra fazer aquilo lá. Bom. Aí, Jeff, eu vou tentar fazer, tipo assim, joga a iniciativa, só que eu vou usar um pouco do treinamento que eu tive da runa da alma pra fazer aquilo. Pra só jogar minha alma no corpo. Tipo, ter a ligação, tipo, aquele estiramento da minha alma atrás dele, uhum, pra perto dele. E me manter, tipo assim, não sei, vai, uns 2 segundos, 3 segundos ali, dar o ataque e voltar. Não entendi. Oh, meio que eu vou usar uma projeção, como se fosse uma projeção pra poder fazer um ataque e não sofrer um dano. Você entendeu? Porque daí os caras me atacar, eu tenho tempo de voltar pro meu corpo. Eu volto pro meu corpo. Como é translúcido, então o cara não me acerta. Ou você vê um jeito aí, não sei. Ah, você quer, tipo, fazer algo semelhante a magia reflexo. Você quer que o cara ataque a sua alma, mas você tem a alma incorpórea e não te causaria dano, é isso? Isso. Entendi. Entendi. Bom, deixa eu rolar a iniciativa pra você então, Murin. É com vantagem, viu, Jeff? Cara folgado. Murin, clica no bichinho, vantagem, rola iniciativa. Olha, as iniciativas entraram tudo direitinho. Porra! Olha, eu tô bichão, hein? 3,20 hoje já, hein? E ainda tá assim, bom, né? O Murin é o penúltimo. É, né? Falta quem? Falta a Lisbeth. Mais 2 de bônus de iniciativa e vocês têm mais 15. Falta a Lisbeth. Né? Cadê a iniciativa da Lisbeth? Alerta até no buraquinho do rabo. É isso aí, nosso cu tá sempre alerta, ninguém chega perto. Da dela jogou já, deu 17. Ah, é? Ah, tá. É que não entrou automático aqui. É, tem que clicar na miniatura e jogar, porque já vai direto. Eu vou jogar aqui. Oh, caramba, Jeff! Eu tô o bichão hoje! Foi 2! Você jogou com vantagem, foi 2,20. Parece que hoje vai ter um massacre. Tá de hack, certeza. Ele jogou 5 dados, foi 4,20 e 1,19. Que da hora, mano. Que da hora. Eu acho que o Jeff tá clicando pra rolar só 20. É, ele tá clicando. É, barra roll 20, né? Isso, né? A cara dele, isso aí. Só a cara dele, legal você. Legal você. Vou te mandar pro labirinto também, maldita. Você vai ver. Vai nada, eu contero. Contera, seu Fureves. Eu contero, tá. Relaxa. Vamos lá, então. Vamos lá. É a vez dele. Tem alguém perto dele? Tem a Lisbeth perto dele, né? Vamos deixar o Grial de ajudante de vocês isso. Hoje? É, põe o Grial pra trás, amor, só pra não influenciar aí no combate. Isso, vamos mudar o Grial pra trás aqui. Se alguém quiser ocupar a posição do Grial lá, então, pode ocupar. Deixa eu pegar aqui o Tormenta 20 pra ver os aliados. Ups. Ele pode ser um arqueiro mesmo, vai dar bônus pra nós. É, vai ser um aliado atirador, é isso aí. Ele vai ficar junto com quem? Com quem é atirador. E ele mesmo. Não, ele vai ajudar alguém, ele vai dar bônus pra alguém. Entendeu? É assim que funciona. Pra quem que ele vai dar bônus? Lembra que vocês têm o meio orc e tem o Dragonborn. Lembra os bônus que eles tinham, né? Oi, não! Aí o Kip e o Kurama, exato. O Kip não. O Quert. Quert, isso, é o outro cara. O Dragonborn outro... acho que deu 3D6 de dano, né? Ó. Tá, é mesmo. É o Kip que não fala, eu confundi os demônios. O Dragonborn... O meio orc, ele é um ajudante destruidor, ele dá... Cadê? É dano no ataque, não era? Não, destruidor não, ele é um... Era combatente? Fortão. Então ele dá 3d6 de dano quando você acerta um ataque, quem tiver com ele. O Dragonborn, vocês tinham dito que era um guardião, era isso? Isso. Era um guardião. Então, ele dá bônus na defesa, a CA aumenta em 4 e tem mais 2 nos testes de resistência. Uhum. O Kurama, o que, que ele era mesmo? Ele era um ajudante. Ou era um perseguidor? Eu acho que ele era um protetor. Protetor. Então é isso também, mais 4 na defesa, mais 2 em testes de resistência. O Quert, ele era um... Acho que era um ligeiro, não é? Vigilante, não era? Vigilante, não lembro. Vigilante, anotem aí, gente. Anotem em algum lugar. O Quert é um vigilante. Ele dá mais 2 em percepção e iniciativa. Você recebe... esquiva sobrenatural... E olhos nas costas, quer dizer, não pode ser flanqueado quem tiver com o Quert. Tá? Quem tá com o Quert já sobe iniciativa. Já sobe iniciativa em mais 2. Quem que tá com o Quert? Só vou levar a Manu. Tá. A Mel fica, tá? A Iana fica? Quem que tá com o Quert? A gente não tinha decidido com quem tava. Acho que é a Tamires. Então vou subir aqui pra Ciere. 22 na iniciativa dela. Ganhou 2 na iniciativa. Ok. Lembra que vocês podem ter até 3 aliados com vocês, tá? Cada pessoa pode ter até 3 aliados. E o Griel, ele vai ser um aliado atirador, então. Atirador, quem tiver com o Griel... ganha mais 2d8 no dano. Toda vez que conseguir acertar. Que tiver o Griel fica fugindo? Não, procurando ele pra ganhar o bônus? Não, o Griel vai dar cobertura à distância pra alguém. Não, eu não entendi, gente. Tô brincando. Entendeu? Ah, beleza. Relaxa. Eu tô vendo alguém na câmera aí. Quem que é? É você, Lucas. É, o cara tá com o celular ligado aí. Dá pra enxergar você aí. Só de isso. Cuidado, você só desliga, Carlos. Vou desligar a câmera aqui porque eu tô com o quarto escuro e fica ruim, mano. Bom, eu anotaram? Percebi. Tá difícil de ver. Anotaram as coisas, né? Por favor, porque eu não consegui anotar o Quert. O Kurama era protetor. 4 de CA e 2 em resistências. E o do Quert você anotou, né, o que você ganhou. Mais 2 em percepção e iniciativa e não pode ser flanqueado lá. Isso. E tem esquiva sobrenatural. Esquiva sobrenatural do Bárbaro. Eu não sei o que é isso. Você enxerga os caras pelo ídolo. É o Klebinho pulando você a armadilha. Você me falou de destreza com vantagem. Ah, ok. Klebinho pulando a armadilha. Miga, se ele é armadilha, né? Armadilha! Aí pula pra armadilha, né? Não pula pra saída da armadilha. Bom, primeira pessoa a agir, verme ambulante. De novo? Que novo. Eu tenho iniciativa roubada e tirei 20, né? Ai, deixa me ver. Bom, tá na minha vez, foda-se. Quem tá perto dele aqui? Quem tá perto dele? Lisbeth Toff. Se o Celerim tivesse perto dele, eu estaria do lado do Celerim. Porque a hora que eu falei o que eu falei, eu me aproximei do Celerim. Tá, você tá na frente do Celerim até. Bom, tava, né? Eu tava aqui, ó. Já não tá mais. Só que eu subi. Ok. Tá. Um na Lisbeth, dois na Toff, hein? Par na Lisbeth, par na Toff. Ah, tá. Caralho, mano. O Chico é o Jeff. Ímpar, na Lisbeth. Tá legal. Ele vira pra Lisbeth e começa a fazer uma magia, então. Alguém vai counterar? Não. Ah, eu não countero, mano. Então toma aí, Lisbeth. Magia em você. Opa. Na verdade, todo mundo tem reação. Peraí, peraí. Mas quem, de, quem tem counter teoricamente, você não tem reação até chegar o seu turno, né? Então, quem tem counter não, mas se você não... Só se você tiver surpreso. Se você não tiver surpreso, você tem reação. Ah, level up. Essa é uma discussão que eu tenho. Na verdade, eu tenho, mas como eu usei minha reação foi ficar furioso, eu não posso usar reação, usar counter spell. Tá, aí, Lisbeth. O card, sim. Toma uma confusão aí. Mas não posso usar magia. Não é 29, caramba. É 39. O que, que esse maluco fez aqui? Era 69 e mudou pra 29, filho. Não, eu fui lá corrigir, tirei a diferença e ele zoou tudo. Tem que botar 10 aqui. Botar 10 a mais ali. O atributo ou você tá selecionando o spell? Não, eu tô selecionando a spell. Não, não na... tipo, na hora que é... Se... Na spell tem saving throw verse. Aí você põe o atributo ou você põe spell? Então, o problema é que não aparece isso aqui pra mim. Porque eu tô usando ficha de NPC. É diferente da ficha de player. Isso vai estar em algum outro lugar que eu não sei qual. Mas tem um lugar que mesmo eu boto na um... criação da magia? É, tem um lugar que eu boto um bônus aqui. Um modificador pro teste de resistência. Foi o que eu pus aqui. E acho que agora vai ficar certo. É, da primeira vez estava errado, da segunda também. Vamos ver agora se vai estar certinho. Joga de novo aí a magia pra... Vamos jogar de novo, pra ver. 39. Ah, agora foi, 39. Espero que fique correto. Bom, Lisbeth, você tem direito a um saving throw. De sabedoria, né? Sabedoria, dificuldade 39. Tá fácil pra você, hein? Não tá nada. Ah, sabedoria é um dos que você tem melhor aí. Depois da carisma e força, sim, né? Então. É o terceiro melhor. Ó, faltou Flávio. Depois de carisma, força, inteligência, constituição. Destreza. Vai lá, joga o save intro. Esse é o seu melhor? É isso que você tem pra me oferecer? Eu só tenho mais 4. Tá errado isso, não tá? Tá errado, com certeza. Jogar save and throw, não save é throw. Teste de atributo. Teste de resistência. É, eu falei, não é possível que tem proficiência só de ser paladino. Tá errado esse bônus. É do lado, D. Do ladinho ali, do lado direito. É um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente? Ó, você tem mais 12. Aí você vai mais um pouquinho 12. Pro lado direito. Ah, tem outra tabelinha lá em cima. É pra baixo do bônus de proficiência ali. Aê. Ui, é quase, hein? Vai por favor. 35. É. Ok. Calma aí, não... calma aí que ela tem mais 5 do meu bastão. Bastão da prontidão lá. Isso dá bastão. Pra... Tá aliado, ativo? Né? É pra... Tá ativo? Sim, é pra... É... Teste. Pra save throw. Ele dá mais 5. Ah, ativo, tá. Passou por um, hein? Não sabia que você tinha ativado ele. Então vou gastar um ponto heróico pra ela falhar. Hoje é. Vou jogar um D6. Eu falo pra você que vai deixar ele sempre ativo. Tá. Desde a última vez. Mas vamos fazer assim, então. Como você não lembrou, e eu também não lembrei de... Não, de boa. Falar... Já gastei meu ponto heróico aqui, vou meter um D6 na dificuldade aqui, hein. 5. Lisbeth, quer gastar ponto heróico pra melhorar seu teste também, ou... Eu acredito que não. Acho não? Que não vale a pena. Acho que vou tirar o dado no D6. É 50%. É difícil, eu posso tentar. Bom, vou te dar um ponto heróico, então. Se você quiser, fica à vontade. Se não quiser, deixa pra lá. O que sabe? Não, eu vou rolar porque minha vida tá curta. Um D6, vida... né? Isso, um D6. Peraí, sua vida tá curta. Nossa, por um. sua vida tá curta. Você não se curou, não? Não. Ela tomou muito dano obliterante. Ah, eu tô com 80. Não, você já perdeu o dano obliterante. Não, total eu tô 180, mas agora no momento eu tô com 84. Eu te curei, filha, no barco você caiu a zero PV, eu te curei. Mas você curou zerado. Não, full. Ah, sim. Curou tudo, curou tudo. Ah, minha ficha tava travando, eu não consegui melhorar. Ah. Tá com a vida cheia aí. Bom, beleza. Então você fica confusa, Lisbeth. Toda vez você vai fazer aqui... Um D10 pra ver se você vai conseguir agir ou o que vai acontecer. Tá? E eu tô mantendo a primeira das minhas magias concentradas. Bom, foi ele. Toph, você. Queria fazer na Toph, já cancelava a iniciativa dela. A segunda, né, Jeff? Sou eu. É, eu a Virem tem concentração com... também. Eu tô com o meu movimento de zoado, né? Com as minhas ações zoadas, né? Como assim ações zoadas? Você tá. O que eu falei. Você já tá com náusea. Ah, sim, tá com náusea. Tá enjoado, tá você com as ações zoadas. Você pode fazer um tipo de ação por turno. Ah, peraí, Toph. Eu esqueci de falar. Você foi tentar ver onde tava o bichinho, né? Você rolou uma percepção. Sim. Tá? Deu alta você, pra caramba. Você expande seu Ki pra sentir o mundo ao redor. E o que você sente ao redor dentro dessa fortaleza que tá à direita de vocês é morte. Morte e agonia. Tá? Isso nubla sua mente, atordoa você. E aí vocês começam a escutar lá dentro. Vocês começam a escutar como se fosse um grito, um ganido, um choro, um som bizarro. E aí, quando a Toph ela vai já pra contra-atacar o inimigo ali, né? Ele olha assim na direção do castelo. Filhos da puta, vocês acordaram, meu infante. Vão pagar com suas vidas agora. E aí vocês escutando um choro bizarro de criança vindo de dentro do castelo. E morte, Toph, muita morte. Bebê de Rosemary. Bom, eu tô bem enjoada. Sim. Eu dou uma olhada rápida pra outra direção pra não ver ele, porque é isso que tá atrapalhando minha concentração. Nesse meio que eu desvio o olhar dele por um segundo, eu sinto que eu melhoro ou é muito rápido pra perceber isso? Não, é muito rápido. Ainda fica aquela sensação estranha, horrível no corpo. É um troço sobrenatural. Ah, é verdade. Esqueci. Ah, deixa eu colocar aqui no bagulhinho. Bom, enfim. No final do turno de vocês, vocês podem rerolar o teste. Sempre. Ah, eu não passo nem... Só se tirar 20 lá ainda. Mas, enfim. Bicho do caralho, velho. Eu só posso me mover ou atacar. Essa distância aqui que eu tô dele é 1,5 metros? É 3, eu acho. Como é que é? Não, 1,5 metros, é um quadrado. 3 metros. 3 metros, né? Tipo assim, uhum. Se eu me movesse aqui, ó, aí seria 1,5 metros? Aí ficaria 1,5 metros. Ah, entendi. Tá, então não vou me mover, obviamente. Eu quero mandar uma rajada de míssil mágico nele. Bicho feio do cão. É o cão chupando manga. Você vai ver o bebê depois, é pior ainda. Você é louco. Vai mandar míssil mágico? Vou. Então vai lá. Ô Gui, quantos mísseis mágicos que eu jogo pelo menu de conjurador? Você pode me dar ajuda, por favor? Então, é 2 mais o nível da magia. Ué, eu não tenho míssil mágico? É nível 1 magia. Não sempre achei que tivesse míssil mágico. O mago, que é o primeiro mago que não pega missões mágicos. É porque eu sou monge, né, filho? Quando eu comecei, né? Mas o Jean tá com magia nível 1, velho. Então, eu tenho aqui Thunder Wave, Floating Disc, Fog Cloud e Grease. Eu sempre achei que eu tinha. Ué. Você não pegou monge depois, não, mano? Você começou como mago. Comecei como monge. Não, começou como monge. Ah, foi até que você começou como mago primeiro, como mano. Monge. Enfim, eu vou meter uns Firebolt na cabeça dele. Ok. Nossa. 42 já. Ai, ai. Tá, 42. É, um vermin foi queimado. Bugou seu ataque, Odie. Como assim? Ele só tá mostrando o dado de ataque, não tá mostrando nenhum bônus. Não entendi. Então, o seu 2d20 deu 16. Ah. E aí ele não somou nenhum tipo de bônus, nem proficiência, nem atributo, nem nada. Então desses 42 é só o dano dos dados, então? Não, tô falando o ataque. Deu 16 o dado só. Não somou nada no dado pra atacar. Tá? Quanto você tem de inteligência? Não somou proficiência, não é nada. Quanto você tem de inteligência? Ah, entendi. É, inteligência, só um segundo, deixa eu mudar pra ficha. Não deve ter feito o ataque. 16 mais 9, 25, mais? 17 mais quanto? Mais 16 ali, 32. 33, perdão. 33 total? Sim. Mais 5, 38, isso. 38 é o total do ataque. É. É Firebolt, não é mais míssil mágico, né? Não, é Firebolt. Firebolt, ok. Tá, você dispara aquela rajada de fogo, vai em direção ao peito dele. O manto dele, você percebe o manto dele se abrindo, o raio atravessando por dentro do corpo dele e se perdendo lá atrás, no meio das montanhas. E os vermes se separam assim e deixam seu raio atravessar o corpo dele sem causar ferimento a ele. Tá, porra, mano. É, o bicho é fácil, chato. A minha ação acabou, só tinha verminho isso. Bom, vou fazer a ação lendária bicho dele, então. Bicho feio do cão. Exato. Vou fazer a ação lendária dele. A ação lendária dele, eu vou conjurar uma magia na Toph, então. Uma magia na Toph? Sai, mosquito chato. Mano, que inferno que tá isso aqui hoje. Tá. Vou jogar uma magia em você então, Toph. Esse negócio de delay de enjoo interfere na reação ou não? Sim, interfere na reação. Então eu não tenho reação. Certo? Não tem reação. Rerola o teste de resistência. Ah, agora deu certo a magia. Certo. Toque essa porra. Né, Gê? Constituição. É toque e sabedoria. Então você tem que. Você tem que vir pra perto. Eu tenho que ir pra perto? Achei que essa porra fosse a distância, mano. Mas que merda. Tudo bem, encostei aqui na Toph. Relei nela e puff, mandei a magia nela. Pronto. Você se aproximou de nós. Tá do seu lado. É, se eu passar desse teste de 39, né? Isso, 39. É mais sabedoria. É, mas... né? Ah, você não tem proficiência, né? Opa, passei! Opa! Nossa, cusão, passou fácil. Cusão, né? Filho da mãe. Miserável. Se fudeu, malandro! Miserável. Chegou perto ainda, se fudeu. E agora, eu arrisco um D6? Não vou arriscar um D6, não. Não vou arriscar D6, não. Vou apanhar quieto agora. Não vou arriscar D6, não. Vai lá, Celerim. Ok. Labirinto. Eu vou começar os caminhos do labirinto e vou procurar a saída, né? Que é o que todo mundo faz. Celerim, tem um minotauro comendo pão de queijo lá no labirinto. É, então tá de boa, você tá comendo pão de queijo, tá de boa. Ele sabe o caminho. Ele fala assim, é pra lá. É, eu vou atrás do caminho, vai pro Ipiranga. É pro posto Ipiranga. Vou mandar uma magia aqui de novo pra lembrar o funcionamento dela. Eu sei, é só fazer um teste de inteligência. Teste de inteligência puro, né? Uhum. Eu tô passando uma inspiração bárdica pra adicionar um D8. Agora vai ser assim, se o Celerim voltar, ele vai fazer ação lendária. Se o Celerim não voltar, ele não vai fazer ação lendária, porque o Celerim não tá ali. Justo, justo. Eu vou gastar uma vantagem, só pra garantir. O Celerim vai estar necros, cara. Porque meu dado não tá muito bom. Ele volta e eu faço o labirinto de novo. É, mas que é provavelmente é isso que ele vai fazer. Que é o meu emprestado, joga com o dado do mestre, que o dado do mestre tá o veneno hoje. Eu percebi. Então, deixa eu jogar aqui agora o teste. Inteligência. Já que ele se aproximou, eu não vou mais usar a alma, viu? Não vou usar mais a runa da alma, já que ele se aproximou. Ah, tá bom. Que droga. Foi forçado a se aproximar. Passou, Celerim? Foi? Falta o D8. Passou, mãe. Boa, boa. Volta lá, aparece. Atrás da top. Beleza, apareceu ele. Ah, maldito. Talvez seja um deus mesmo. E aí, vamos lá. Seu erro, verme. Eu vou dar aqui, ó. Com o anel. Ação bônus. Teleporto. E aí, eu só começo a inspirar um ar. Uhum. E dou um sopro, né, Nenê? Uf, da puta. Sopro não tem counter spell, né? Não tem counter spell, né? Não tem counter spell, não tem a teste de ataque. É só aceita. Mas eu rolo destreza. Sim. Agora vamos esperar o Rolvin de rolar o dano. Ulala! 34 de dificuldade. 34, vamos lá, destreza, hein? Gastar uma inspiração pra rolar com vantagem. Não, não tenho isso. Gastar um verme pra rolar com vantagem. Nossa. Metadinha? Outro 19. Metadinha. 92. Clicar no bichinho. Menos 92. Ok. Deu certo? É, deu caiu certo. Caiu 50 verme aí, caiu no chão. Beleza. Morto. Você abre assim a boca e cospe aquela eletricidade gigantesca nele, tá? Clareia tudo, ensurdece todo mundo que tá perto ali por uma fração de segundo. Só que aqui você vê o corpo dele se expandindo, os vermes se separando e se reunindo novamente, reformando o corpo dele. Muitos, muitos vermes caem no chão, mas ainda existem muitos outros vermes ali compondo o corpo dele. Sim. É, vai ter que obliterar esse maluco, hein? E faz um testezinho de sabedoria. Sabedoria? É, sempre que eu uso alguma coisa relacionada à eletricidade, eu causo medo nos inimigos. Ah, não, de boa isso. Nem precisava rolar, então. Sou tem, imune. Mano. Sou imune a medo. Aqui não tem medo, não. Vez, né? Hã? Tem que testar na primeira vez, né? Vai ter. Lógico. Tem que gastar o recurso. Foi seu turno? É de graça. Aham. Uhum. Então, beleza. Então, ação lendária do cara. Ele olha pra você e fala... parece que é um deus mesmo. Gostei de você. Você será meu. E ele projeta os vermes assim na sua direção, Celerim. E tenta te agarrar com esses vermes. Que nojo, velho. Um ataque? Sim, um ataque de engolfar. Ficou com medo. Joga um teste de agarrar. Ah, que porra, mano. Eu acho que eu vou rerolar. Porra! Mas. É ataque dos vermes malditos. Ataque dos vermes malditos. Literalmente. Aí, Celerim, rola um agarrar. 18. Passa aí, pessoal, pelo amor de Deus. Falha, falha, falha, falha, falha, falha, falha, falha, falha, falha, falha, Quanto que deu meu dado? É um o máximo que ele me tira é 100 de dano. Porque eu posso bater TP e sair depois. Mas você faz parte dele depois, né? Não. Eu uso o teleporte e eu saio do grapple. Ah, tá. O bom é que... Ah, não, você tem que fazer saving de nojo lá, não tem? Eu passei a primeira vez. Ele passou, passou não, né, não precisa fazer, não precisa fazer. Ô, Top, você rolou no final do seu turno de novo, teste? Rolei já e falhei. Falhou de novo, né? E aí, Celerinho, cadê o agarrar? Tô jogando. Tava vendo aqui se eu gastava inspiração ou não. Ah, tá. Uia, por pouco, hein? Uia, foi por pouco mesmo. Beleza. O Celerim desaparece, né? Ele abre o manto assim e os vermes vão engolem o Celerim, né? E aí vocês vão vendo pedacinhos do Celerim, escaminhas voando junto com vermes e vira uma confusão ali por debaixo da roupa dele ali, debaixo do manto, enquanto ele tenta devorar o Celerim. Toma 100 de dano então, cortante e perfurante mágico. Só 50. Então, o Celerim foi absorvido? Foi absorvido. Não. Tomei 50 de dano só. 50? Você tem resistência, né? Beleza. É. Joia, isso foi ação lendária. Por que não usar isso de novo? Eu vou usar isso infinito, você não tem noção. Usa agora de novo, véio. Vamos Murin, testar. Você, Murin. Olha o Blanca aí, ó. Tá. Ô, Jeff. Eu vou me posicionar numa posição aonde eu não atinjo meus inimigos, eu vou usar o sopro infernal. Ou não atinge os amigos, né? É, ele vai atingir tudo nós. Olhei errado. Ou não atinge os meus amigos, os meus inimigos. Aqui, tá, meus amigos. Você tem um problema, né? O Celerim tá junto com ele, né? Não, mas o Celerim é um deus, né, velho? Então... Ele já tá jogando um deus, velho. O cara é um deus, então não tem problema. Então não tem problema, foda-se. Ó, eu uso minha ação pra usar minha rajada, e você vai fazer um teste de resistência de destreza. Uh-huh. Dificuldade 8, mais meu modificador de constituição, mais um bônus de proficiência. Acho que o total é 27. Eu tenho 10 de constituição, mais 8, mais 9. Então 32. Todo mundo esquece do 5 da fonte. Bom, então... Tá. Vamos lá, peraí que eu tô abrindo uma outra janela. Depois aqui. Do level 30 que a gente pegou, né? É 32, porque dá... Ô, tipo, Carps, é meia reta ou sopro? É sopro. Ah, tá. Então aqui você não pega ninguém, só o verme e eu. O fogo se espalha num cone de 4,5, 4 metros e meio. Mas no caso aí, ô Pissoca, você tá protegido pelos vermes, né? Não. É, sim, você tá... É, dentro do cara, os vermes tá fazendo uma barreira de proteção no C, teoricamente. Não, ainda não. Eu só tô amarrado. A gente tá, tipo, no mesmo lugar. Ô, é. Tamires. Oi. Tá agarrado. Seu rolo. Aí, life atual? Não, é que eu marco diferente, Jim. Isso é o tanto de dano que eu já tomei, que eu tenho... E se os dados tiverem mudado por causa da cachoeira lá, do negócio do dragão lá, é 8d8 que eu rolo de dano. Sim, tudo que você fizer, você aumenta um no dado. Tá, se ele passar do teste, ele toma metade do dano, senão o dano inteiro. Uia, eu passei, hein? Passou, Celerim? Que beleza. Eu passei, meu, deu 34. Tá, abri a ficha do Murin aqui. E você? Você passou? Eu não rolei ainda. Deu uma travadinha, tá. Deu uma travadinha no PC aqui, básica. Tá, cadê? Então vamos lá. Vamos rolar um teste. Save entrou destreza pro bichinho. Esse aqui. Foi. Falhei? Falhou. Nem fudendo que eu vou falhar. Vou gastar um ponto heróico aqui. Não preciso gastar ponto heróico, não. Eu tenho resistência à magia. Eu jogo com vantagem já. Vou rerolar. Isso não é magia. Não é magia. Tá certo. Habilidade. Ô, caramba, vem aqui, ponto heróico. No começo. Tô tentando arrastar o ponteiro aqui, não tá indo, mas que cabeçudo. Vamos lá, vou rolar um D6 aqui e melhorar meu teste. Vamos ver, tirar um. Agora passou. Passei, bom. Que poder que você tá usando, Murin? Que eu rolo aqui automático? É o do machado? É 8d8. É, 8d8. É, que tipo de dano? É dano de fogo. Dano de fogo. Só fogo? É, fogo infernal. Acredito que é fogo infernal, né? Que não fala. Ué. Não, se não fala, é só fogo. É. Fogo infernal ou fogo primordial? O que você... Que poder que é mesmo? Repete aí pra mim. É, sopro do inferno. Então você gosta de uma rajada de chamas infernais. Tá. Chamas infernal. Fogo infernal. Então é fogo mesmo. É fogo. É. Porque a gente tem eu tenho a resistência da armadura por fogo normal. Então eu vou tomar um quarto. Eu vou usar o... pulso de ação pra dar ataque com o machado em lava nele. Pra atacar duas vezes o machado. Aí tem o bagulho na ficha aí. Tá, agora rolou o dano. Eu não sei se eu posso usar a minha ação bônus pra poder usar a maldição nele pra diminuir a CA dele. Caso eu puder com negócio, eu vou usar maldição. Se eu não puder, só usar ataque. Aí, Lucas, dá pra você ver o tabuleiro agora, como é que tá a situação. Tá vendo aí? Ah, agora sim. Tô. Vou até dar um zoomzinho um pouquinho. Agora eu não tô mais porque caí. Caí. Não, mas de boa, Jeff. Não, falar tranquilo. O negócio de que tá. Tranquilo. Bom, então. 42 de dano de ação gente, pra poder dar o... A gente reduz a metade, então dá 24 de dano que a gente tá tomando até agora, né? Não, é 21. Ah, é 21. Nossa, viajei. E eu tomo 10 porque eu tenho resistência a fogo. Sai de ladinho um pouquinho, Celerim. Eu tenho resistência a fogo também? É bem para o... Jamais saberão. Alguém tá apanhando lá. Mas você não tá me dizendo. Não é, mas é. É agora de saber qual bicho que tá apanhando lá. É, bom, Murray, agora vai. Pulso de ação e ataque com machado, né? É isso? É, se eu puder usar minha ação bônus, eu vou usar a maldição pra diminuir a CA do cara, pra ir diminuindo a CA do cara. Se não, é só usar ataque. Você tá enjoado? Não. Então você pode usar ação bônus, sim. Tá, então eu vou usar a maldição. Vai diminuindo a CA dele. Tá, então eu vou jogar o ataque do machado aqui. E aí você vem na ficha, acho que tá na ficha aí a negócio. Não sei se ela dá bônus de dano ou não, só diminui. São um dois ataques, né? Isso. Nenhum dos ataques acerta ele, Murin. Caralho, cuzão. É, ele é muito esquivo. Na hora que você dá a machadada, os vermes se abrem, engolfam o seu machado, ainda tentam arrancar o machado da sua mão. Você puxa, desfere outra machadada, ele meio que sai de lado, assim. O corpo dele se desmancha daqui e se forma do outro lado, assim, né, desviando do seu ataque. Por pouco você não acerta o braço do Celerinho ali. Podia até deixar ele acertar o braço do Celerinho, ia ser legal, né? Faltou, mas com coisa daí ele não acerta também, não. E a CA é maior. Ok. Bom, beleza. Foi então a vez do Murin. Sim. Terceira ação lendária dessa rodada do cara. Eu podia engolfar o Murin também agora, né? Seria legal, né? Caralho, o cara mal tá fazendo a digestão de um, já quer fazer a digestão com o outro? Não, o que ele vai fazer, ó... Demora mais 11 turnos pra eu morrer com esse daí. Ele tá abraçando o Celerim ali, engolfando o Celerim, lutando contra o Celerim. Tá de costas pra você, Murin. De repente o corpo dele, os vermes se modificam assim, o corpo dele vira, fica de frente pra Toff. Tá? A face dele olha pro Murin, olha pra Lisbeth, olha pra Toff. né? E aí, assim, do meio do peito dele, o manto dele se abre, assim, e cospe um monte de vermes, assim, em vocês. Os vermes caem no peito, entram na boca, nariz, orelha, né? Vocês engolem vermezinho dele, né? É uma nojeira. É uma nojeira. Aqueles monte de brigatinho. É bigatinho, assim. Então tá. Lisbeth, Toph e Murin vão rolar um saving throw de Constituição. CD39 também. Aí você me fode eu, né, velho? A intenção é essa mesmo. Verme, mano. Vou rolar aqui pro Murin. Caralho, ajeitou tantos vermes de um devorador de mente na gente que quando um verminho desse daí do inferno a gente tem... Constituição pro Murin. A gente já enfrentou os vermes do vazio. 24 com ninguém 7, passou. Murin. Ninguém passou. O da Denise deu na mesma, né? Deu na mesma. Já tá sob efeito. Então todos vocês estão sob efeito da magia confusão agora. Ah, podia sim, mas... Podia ter feito isso era no celeirinho, ia ser mais legal, mas tudo bem. Ok, foi a ação lendária dele, pode ir depois a Ciere agora. É só ela que tem ou Dio, todo mundo tem? Beleza, então eu vou ativar aqui no meu saving throw. Isso, ativa o cajado aí. Vai lá, Ciere! Bem, a Ciere... Vai correr. Tá... Ia ser engraçado, hein, fogo. Bigato, bigato! Ah! Eu vou olhar assim... Pra criatura, eu falo assim, será que eu vou matar o Celerim também? Manda no peito. Aí você escuta de longe a vozinha do Sr. K falando, tomara. Manda no peito. Aí eu falo assim, ok, vou fazer telecinésia no cara e vou jogar ele pro lago. Tá, vamos na telecinésia, eu vou ter direito a teste de resistência, é isso? Você vai fazer um teste resistido comigo. Você joga força e eu jogo a minha habilidade de conjuração. Eu jogo força? É. É um teste de habilidade? É um teste de resistência. É. Teste de habilidade, né? É um teste de habilidade. É habilidade. Eu jogo força? Não, é de resistência. É. Vai lá, o Barmy raquético aí. Que pena que eu vou fazer Counterspell em você. Eu faço em você. Ah, vaca, vou gastar ponto heróico, vou refazer. Você vai gastar seu ponto heróico pra fazer de novo em mim? É uma ideia, né? Já tô gastando meu ponto heróico aqui. Não, então você joga, porque a magia não é terceiro. É quinto. Não, o Counterspell é terceiro. Tá, mas sim, a magia minha é quinta. Não. Então pra você conterar a minha, você tem que jogar. Tem que jogar seu atributo é puro e tem que dar 15, pelo menos. Não, calma. Eu fiz o Counterspell. Você não tá fazendo Counterspell no meu Counterspell? Não, é assim, ó. Eu fiz uma magia. Você vai me counterar, não vai? Aí você vai me counterar. Me conta counterar. Não. Primeiro você vai tentar counterar, porque se você não passar no teste, eu não preciso tentar counterar o seu. Counterspell é terceiro. A magia que eu tô fazendo é quinto. Você só cancela automática, magia de terceiro ou menor. Tá, entendi. Então gastei o ponto heróico à toa por enquanto. Vamos lá. Rolando o D20 aqui. É, não. Fica. Não pega o ponto heróico por enquanto. Não, ponto heróico você pega de volta, ué. Na verdade eu fiz errado, né? É um teste de inteligência que minha habilidade conjura. Deu 17. Passou. É 10 mais nível da magia. Passei, ok. Aí você fez Counterspell. Gastei ponto heróico e fiz Counterspell. Aí tudo é automático. No seu Counterspell. Você vai gastar seu ponto heróico ou vai mijar pra trás? Eu vou gastar meu ponto heróico. Aqueles caras cuzão, eu uso meu counter pra ver que bosta que vai dar aí. Eu gostei dos vermezinhos, vou usar o meu Counterspell. Eu não tenho, eu tenho uma ação só e tô confuso ainda. Não sei se eu faço ação ou se eu fico parado. Eu não sei o que eu faço. Se eu mastigo o verme. Se eu pulo na água. Come e cola, sempre funciona. Come e cola. Come e cola! Bom, você tem ciência que você tá mandando o Celerim e ele pra dentro da água, né? Teoricamente eu tô mandando ele. O Celerinho falou joga no peito. Se vai Celerinho... trazer o Celerinho junto. O Celerinho tá agarrado aí, ele vai junto. O Celerinho tá agarrado e restrained. Vai ter que ver na magia. Se, como eu mando uma criatura. Eu escolho, né? Porque eu tô levitando uma cara. Aí tu vê as consequências aí se eu levo o Celerinho junto. Então tá. Não. Então vamos lá. Telecinese. É. Vamos pegar. Joga a magia aí pra gente ver a descrição. Eu vou pegar uma magia que eu tenho aqui. Uma criatura enorme ou menor. Faça um teste de habilidade com sua habilidade de conjuração, regido com o teste de força da criatura. Se você vencer a disputa, você move a criatura até 9 metros, em qualquer direção. Mas não além do alcance da magia. A criatura estará impedida. Uma criatura erguida para cima estará suspensa no ar. Isso é óbvio, né? Em rodada subsequente, você pode usar uma ação para tentar manter seu agarrão telestético na criatura, repetindo o teste resistido. Pelo que eu tô vendo, poderia ser aplicado na parte de objetos. Objeto, né? É, tipo, eu estou sendo carregado pela criatura. Tá sendo carregado, é. Isso aí. Então eu acho que eu tenho que fazer um teste de força contra força. Ou atléticos contra agarrar. Com a criatura. Atletismo, atletismo. Um tese agarrar pra ver se ele carrega você, porque ele vai ter que erguer você, né? Não basta só envolver você. Uhum. Então, boa ideia. Então vamos fazer um tese atletismo nós dois. No caso, você tá tentando escapar de um agarrão, então pode ser atletismo ou arte da fuga, não tem... Acrobacia. Acrobacia. Acrobacia. Atletismo é maior. Testa comigo primeiro, porque se você já ganhar no teste, você não precisa fazer o teste com o Celerinho. Não, o... Ah, é, você tem que fazer o... Sim, você sim. Vai fazer um teste de força, eu vou fazer um teste da minha habilidade. Se eu ganhar, aí sim vocês resolvem o teste dos seis. Mas peraí, eu posso decidir levar o Celerinho comigo e falhar voluntariamente nesse teste. Não, aí depois eu tenho que fazer o teste com você, pra ver se você me carrega ou não. Então, mas eu posso tentar segurar... Ela tá me puxando aqui, vou agarrar esse cara aqui. Vamos ver, o cara não escapou, eu deixo me levar. Ah, o cara escapou, não vai me levar não. Eu posso inverter essa ordem. Vamos lá, Ciere. Teste de força. Fica no teste de força aí. Rolei? É sua força contra o carisma ou sabedoria da Ciere. Eu cliquei aqui, mas acho que não foi. Clicando de novo. Assim. Se aparecer dois resultados, vale só o primeiro. 20 no dado e deu 22. É, minha força é uma bosta, cara. Meu Deus. Eu posso rolar 2d4 pra adicionar em qualquer rolagem minha de teste de habilidade. Eu posso gastar um ponto heróico e fazer igual. Pode. É o último, pode. É que o meu é habilidade, o meu não é. Por favor, tire pelo menos um 3 aí. 5. Tá ganhando por 1. Vou gastar meu ponto heróico aqui e vou rolar um D6. Então já deletei o ponto heróico. Ô louco! Nossa, o Bredão tá metendo louco! Não, é porque vai gastar, pois na mesa eu já deletei. Filha da puta! Empatou? Vamos rolar de novo. Eu acho que a Tamiris ganha, né? Empate é da defesa. Aqui é o War, brother. Empate é da defesa. Ah, tá certo. O Varme tá ganhando. Ó, tá bem claro. Se você ganhar a disputa... Você move a criatura. Você não ganhou, você empatou. Então você não move a criatura. Ah, tava vendo se eu tinha mais algum bônus. É, eu tô vendo se eu tenho algum bônus que eu posso usar. Você tem um bônus. Só que não é necessariamente pra isso. Você tem um bônus do Quert. Você tem um bônus do Kurama. Você talvez, se convencer o mestre, você pode... usar isso a seu favor. Tipo, o Kurama mover lá pra trás, dar um coice no bicho, fornecendo mais um, que faz com que você ganhe. ou o Quert ficar embaixo das pernas dele, você empurrar e ele tropeçar. Você tem seus aliados aí, fia. Não, mas... não vai rolar, não. Não vai rolar, não. Ela tem um ponto heróico pra usar pra isso, mano. Eu não sei se ela já usou os pontos heróicos dela. Já usou. Já gastou o ponto heróico dela. Eu estou pensando em duplicar. E aí o outro alvo seria quem? Eu tô terminando de ler pra ver se dá. Não, dá porque... Eu vou usar aí. 5 pontos feitiçaria, boa. Eu acho que o máximo que dá pra vocês fazerem aí pra ajudar seria dar um ponto heróico pra ela, quem tem sobrando. Não, ó, eu posso duplicar e mover o celeirinho. Se você ficar grudado no celeirinho, eu jogo os dois na água. Também ou funciona. Ou, na melhor das hipóteses, eu libero o celeirinho. É, pode tentar liberar o celeirinho. Porque aqui você tá perdendo. Sim. Perdendo com empate, que sacanagem. Você prefere um ponto heróico pra adicionar um D6? Ou você prefere mover o celeirinho? Então, eu prefiro mover o cara, porque querendo ou não, eu não quero tentar matar o celeirinho. É que eu acho que não poderia usar o ponto heróico pra dar um D6, ou pode? Não. Ah, pode, você não usou, né? Não usei, o meu é uma habilidade de classe, meu. Não, seu, sim, o ponto heróico você usou pra usar o counter spell. Isso. Ok, então, Jé, eu dou meu ponto heróico e falo pra Siri. Siri, empurra esse bicho feio do celeirinho pra água! Sim, eu falei isso porque eu tô confuso. Tá. Ah, é? Fala o D6 aí pra você, Di. Boa. Me deu o celeirinho para a água. Eu só não sei onde foi parar o ponto heróico, mano. Tá aqui no tabuleiro. O celeirinho deve ter. Tá aqui no meio do preto. Não, tá dentro do bagulho preto. Eu achei aqui já. Caralho! Demetei. O celeirinho é o ponto heróico deleter, total. Pronto. É que todo mundo jogou na parte escura do mapa. Tem uma inspiração aqui, ó. Beleza, então. É só você passar selecionando o nome que ele vai. É. Joga esse D6 aí. Joga o D6, Di. Não, joga o C, pelo amor de Deus, tô confuso, capaz de tirar 9. Não, mas com 1 já passa, com 1 já passa. É, com 1 já passa. Mas você tirar 9 é bom. Aí, um 5. Ok. Bom. Eu não sei se ele deve ter mais alguma coisa que ele possa fazer com o candango. O que eu vou fazer agora é agarrar o celeirinho e arrastar ele comigo. só isso que eu vou fazer. Celeirinho, tese de agarrar. Pode rolar aí. Agora, opa. Pera. Vou gastar uma inspiração bárdica aqui. O meu eu posso rolar a mesma habilidade, porque é o mesmo valor. Que vantagem, será? Foi podre, foi ruim. Ambas tem 34. É uma pá de verme. É uma pá de verme, irmão. Já tem a inspiração e vantagem. Vamos lá. Aqui. Aí, ainda foi errado, mas tudo bem. Falta mais um teste. Uia. É porque é vantagem. Puta, mas que dado lixo esse D20, hein? É, ó. Ó, agora. 19, mais 23, 42, mais 5, 47. Haha, tá quase. Gasta o ponto heróico aí, Bredão. Pode ser. É o que vai ter pra hoje. Falha. Opa. Deletei o seu também. É, o que foi? Não, não, é habilidade. É tese de agarrar. Olha. 49 empatamos. Empatamos, então, que merda, hein? Então que você ganha porque você é defesa. Não, tem que rolar tudo de novo. Tem que rolar tudo de novo. Tudo de novo. Deus do então céu, você tem a vantagem, né? Ainda. Tem que... a vantagem da vantagem. Droga, mano. Tem a vantagem e o D6. Ou perde D8. Tudo. Isso é um D8. É, ou não. O D8? Não sei. Não, já arrumei o D8, tá? É esse 5 ali. É, é. É, vai contar o 5 do D8 de novo, né? Vai, quer rolar primeiro ou rolo eu? Eu vou rolar, porque o 19, você vai ganhar, mas tudo bem, já tô aqui. Ah, vou rolar o meu, ó. É. Quero te levar... Tô tentando jogar o cara no rio? Filha da puta! 17 com 40, 45. Oh, não! 17 com 40, 45? Não, 17 com 23, com 5. Tô zoando. Ah, droga! Miserável. Ok. Na base da força. Aqui, ó. Ok. Sere, você vai arrastando o bichinho por aqui assim? Eu vou dar levantadinha, né? Só pra não pegar na gente. Ux, levantou, mas você vai passar por cima de vocês? Qual que é o caminho que você vai traçar com ele aí? Ele tá aqui onde eu tô. Isso, joga por cima mesmo. Você vai ver uma chuva de bigato no seu rabo. Vou pegar aqui, ó. Não, ele tá em cima do Celerim, não em cima do Murren. Ele tá aqui, ó. Eu não sei, eu não tô vendo. Como você não tá vendo? Tô piscando. Ó, os vermes tá em cima do dragão, tá em cima do demônio novo. Aqui? Isso, a partir do Celerim, ele tava em cima do Celerim. Vai fazer aí? Ah, então tá, ó. Tá, mas vou voltar pra magia ali, porque tu pode andar. Olha, vai arrastar a galera junto. Tô até vendo. 9 metros? Caralho, mano, vai arrastar o bicho pra porra, hein? Vai arrastar a galera junto, fica vendo. Tá bom, catou o bicho, arrastou ele aqui. Quando ele passou do lado da Lisbeth, choveu o bigato em cima da Lisbeth. Ele se desmonta, ele se desmancha inteiro. Ele fica aqui assim. Eu não preciso de reação. Não é reação. Não é reação. Ele desmonta inteiro, ele despenca no chão, cai inteirinho ali. Cai aquela chuva de verme, que é um monte de bigato em cima da Lisbeth. O manto despenca ali no chão, né? Cajado, tudo. E você vai ver aquele monte de bigato ali se juntando tudo de novo. E você, Ser, você vê um bigatinho preso na sua telecinésia, se deslocando aqui assim pra cima do rio. Fica só um bigato pra você preso na sua magia. Você agarrou um, agarrou todos. Ok. Você vai jogar esse daí no rio assim mesmo? Ok, matou um. Matou não. Não é bem isso que acontece. Você é louca? Esse rio aí é outro, né? Ainda é o rio Estige. Ainda é? Ah, tá. Ainda é. Mas ainda mudou de cor. Ainda é o rio Estige. Tem mais ações, Sere? Não. Ufa. Quantos turnês vai demorar pra se recompor? Nenhum. Vou ver aqui. Lisbeth, você. Joga um D10. É verdade. Desincorporar. Caso seja muito ameaçado, um verme ambulante que pode se desincorporar como uma ação livre, simplesmente desabando em uma massa de vermes individuais que escapam rapidamente, cavando a terra, esgueirando-se por buracos e fendas, espalhando-se no ambiente. Enquanto um único verme presente sobreviver, será possível reunir novas criaturas e moldar um novo corpo para o verme ambulante, que abrigará a inteligência e a personalidade do conjurador novamente. 8, Lisbeth! 8. Vamos lá, Confusion. Vamos ver o resultado do 8 aqui. Caramba, o que faz? O que é, Celerin? Você já sabe. 7 e 8. A criatura usa sua ação para fazer um ataque corpo a corpo aleatoriamente em um alvo que esteja ao alcance. Lisbeth, ó, joga... Puta, tem o Atof, o Murren e o Celerin. Joga um D4. Um pra Atof. É, joga um D6, vai. 1 e 2 na Atof... Não, 1 e 2 no Celerin. 3, 4 no Murren. 5, 6 na Atof. Ah, tem um bicho do lado dela, não tem? Não, o bicho é só bigatinho lá embaixo, Celerin. Desabou no barranco. Tem uns bigatinhos no pé da Lisbeth ali, mas o grosso do bicho tá lá embaixo mesmo. Entendi. Deixa eu ver o manto dele pra que lado que vai. 4. 3, 4. É no Murren o ataque. Deu sorte, hein? Então, pode atacar o Murien. Ó, eu vou rolar um dado aqui. Se der par, o manto dele cai em cima da ponte. Os equipamentos dele. Se der ímpar, caem lá embaixo. Puta que pariu. O equipamento dele tá aí em cima da ponte. Ah, mas aí tem sorte. Quem é o próximo, né? É, ele é o próximo. Mas assim, ele vai catar todos os equipamentos dele. Mas isso não me ajuda muito. Isso não me ajuda muito. Então vai lá, Lisbeth. Ataca o Murien. Bate com tudo. Ele é orc. Você odeia ele. Você odeia ele. Morra, morra, morra. Ele não, mas a raça sim. É isso aí. Não, mas toca a parede de demônio. Ela não odeia demônio. É um meio orc do demônio, meio orc do tinhoso. Piorou. As duas coisas que você odeia, orc e tinhoso. É o tinhorc. Nossa, pra quê? Tinhorc. Acertou. Quanto? Você, Murien? 53. Quanto que deu o ataque dela? 53. Se é 50, acertou. É, se é 50, acertou. Ok. Você tem resistência a tudo, né? Que tá em fúria. Então vai ser 27 mais 5. 32 pontos de dano. Ok. Beleza. Tá dando aquela olhada pra Lisbeth tentando entender, tipo... Quer se descrever? Quer se descrever aí, Lisbeth? Ou quer que eu descreva? Pode descrever. Tá. A Lisbeth pega a espada, olha assim... Ah! Buf, mete a espada no seu peito, amor. Com tudo. Ah, morra, morra, morra! Insana. Aí eu olho, eu vejo que é o Murien, eu falo. Nossa, Murien, você, eu estou no inferno, às vezes eu esqueço disso. Mas como você esquece disso? Ganha inspiração. Eu tô sempre do seu lado, pra você já não tá acostumada. Sabedoria. Ganha. Você sente a minha aura toda vez? Foi no susto. Porra, meu, tô precisando treinar de novo, né, meu? Porque esse treinamento de aura seu aí, acho que tá falhando. Ai, que engraçado, mano. Tô perdendo a prática já. Faltou 12 pra passar ainda. Quase, hein? Quase, hein? Oi, oi. Aquele 20 que você tirou no PS lá, ele conta como crítico pra matar ou não? Que eu tirei? É, no PS de habilidade. Tirou um 20 natural de força lá. Tirou 22. Ah, esquece isso. Já passou. Isso, a telecinese. Porque é um crítico natural e você deveria ter puxado carta. Sim, eu sei. Ah, esquece. Já passou. Já passou, não tem importância. Bom, vez do verme. O que, que o verme vai fazer? Lá embaixo ele vai se recompor. Sim. E vai passar a vez. Gastar uma ação completa pra ele se recompor. Lá embaixo é onde, Jeff? Só aponta no mapa aí pra eu dar uma... Aí, ó, onde o pessoal pingou, você viu? Aqui onde tá o mouse? Isso, onde tá pingando, tá bem, aqui. Agora eu vi. É, ficou meio misturado aqui com o ambiente. Deixa eu afastar ele um pouquinho da ponte, ó. Ali tá ele. É isso. Gente, são 7:30 já. Vamos encerrar por hoje, então? Pode ser. Pode ser? A gente finaliza. Próxima semana a gente continua já... Na vez de vocês, porque o bicho perdeu uma vez. Uhum. Pra dar uma... Beleza. Vantagenzinha pra vocês. Nossa, que pena. Sim, que não foi... Agora... Que pena que eu não foi pro Rio. Eu tenho que jogar sempre celular. A gente vai quebrando o galho desse monitor. Jeito aí. A gente vai quebrando o galho desse jeito aí, com um pouquinho de paciência de todo mundo. Dá pra fazer. Eu compartilho a tela aqui pra você ver. Semana que vem eu vou testar jogando ainda na TV aqui, que eu tenho o aparelhinho que dá pra transformar a TV na Smart TV. Ah, mas eu preciso ver a questão do áudio, mano. Não precisa ser smart. É só se ela já tiver entrada HDMI já funciona. Sim. Isso também. Não, é que até não tenho como jogar o cabo de rede lá, mano. Então a televisão, ela tá...